que você ia falar, Marcelo? Tá aí coeso pra equipe ficar unida aí. Tamo aí, né? Pra dar uma força. É. Tipo o jogo da América e tal. É, isso é bom. Esse linguajar é bom porque o Sidão é palmeirense roxo, né, cara? Então ele Sim. fica mais empolgado. Pode até, olha, você pode até xingar minha mãe, mas isso você não me xinga, não. Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vai arranjar o que fazer da vida, né? Ai, tá demais! Este mês esta revista tá ainda melhor, viu? Ah, deixa eu ver! É edição histórica pra comemorar os 50 anos da Mônica! 50? Nossa! É, a Golducha Dentuce Baixinha tá fazendo cinquentinha! Como é que é? Oi, Mônica, o aniversário é seu, mas a festa é nossa! Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez! Somos amigos, amigos do peito, amigos de você! É isso aí, campada do Areva! Estamos aqui para o podcast especial com um convidado especial e com eu, o Freud, de sempre, e os nossos amigos Marcelo Soares. Para mim, Magnetar era a filha do Magneto. Meu Deus! E senhor Rafael Rodrigues? Aí seria Magnetara. Não, acho que esse nome não ia ficar muito legal. Tara aí, o negócio ia ficar bom. É, poderia ser uma HQ com estilo pra... Aí não ia sair pela Maurício de Souza Produções, com certeza. E temos um convidado especial, que vocês já sabem, porque senão vocês não tinham baixado o podcast com o nome dele, Sr. Sidney Guzman. Muito prazer. E Magnetar, pra mim, é o verbo magnetar, né? Que é o verbo que o Magneto conjuga. Deve ser isso, então, né? Eu magneto, tu magnetas. É. Vamos todos magnetar, né? Que beleza. Vale lembrar que agora finalmente a gente fazendo uma entrevista e um bate-papo de verdade com o Sidão, né? Diferente daquele que saiu. Ah, eu errei o nome, rapaz. É Silvio Guzmão. Meu, até minhas filhas ficaram assustadas. Pô, meu pai tá xingando os caras, né? Foi divertido. Foi barato, foi muito legal. Mas então, estamos com a baixinha dentuça, gorducha, completando 50 anos, mas ainda na flor dos seus 6 anos de idade. É 6 anos, né, Cid? 7, na verdade. Ela completou 7 várias vezes. Ah, ela sempre faz 7 anos, né? Exatamente. A festa de aniversário dos 7 anos, né? Exatamente. Onde o Cebolinha sempre faz alguma merda pra variar, né? Ah, imagina. De onde você tirou essa ideia? Pois é, a baixinha tá completando 50 anos. E esse ano é um ano que é muito especial pra ela. E já há algum tempo a gente tem tido um monte de coisas especiais envolvendo os personagens do Maurício. E o Sidão é o cara que tá por dentro de tudo, né, cara? É o cara que tá coordenando essa farra toda e que é uma alegria pros amantes dos quadrinhos ver tanta coisa legal que tá saindo dos personagens do Maurício. Então a gente trouxe o Sidão aqui pra a gente falar um pouco sobre toda essa iniciativa aí que vai desde o MSP 50, ou talvez até antes, né? Saber com o Sidão aí, Sidão. O primeiro projeto foi o MSP 50, assim, dessa linha diferenciada, assim, de ter outros autores, foi, né? Na verdade, foi o primeiro projeto em que a gente resolve falar, vamos deixar outros autores brincarem com as crias do Maurício, foi o MSP 50 em 2009. Esse foi o primeirão. Mas acho que essa renovação pela qual a Maurício de Souza Produções tem passado nos últimos, sei lá, 7, 8 anos, começa com o próprio Maurício, né? Com a turma da Mônica Jovem, né? Porque eu sempre falo, o pessoal fala, ah, pô, o Maurício tava... O pessoal falava muito, o Maurício tá acomodado no sucesso dele. Cara, ele podia muito bem estar acomodado lá, do jeito que ele vende gibi, né? Só que aí, de repente, o cara resolveu arriscar e fazer a turma da Mônica Jovem. Que quando a gente fala arriscar, porque, cara, eu estudo quadrinho, né? Eu leio quadrinhos do mundo inteiro. E na história do mundo, o mundo inteiro não tem um personagem de quadrinho que era pequeno e ganhou uma versão adolescente em que um dos dois não mata a outra. Isso já aconteceu, ou então do cara ser adolescente e ganhar uma versão infantil. Uma das duas acaba canibalizando a outra. Substitui, né? Eles fazem a evolução, entre aspas, assim, do personagem para uma outra faixa etária, mas sem dar continuidade na anterior, né? Exatamente. Porra, e no caso dele, além dele ter criado uma revista que é a revista mais vendida dos quadrinhos nos últimos 30 anos no Brasil, é a Turma da Mônica Clássica, que é a Turma da Mônica Infantil, continuou firme e forte, cara. Hoje nós temos números de assinaturas que nós nunca tivemos, nem na fase áurea de abril. Quer dizer, realmente o Maurício tem um quê de visionário mesmo, um cara que enxerga realmente muito longe, porque a sacada, por exemplo, de fazer em estilo mangá, poxa, foi um baita acerto, porque o cara que deixava de ler a Turma da Mônica nos anos 90, ele lia até 13, 14 anos, achando que ele não é... Ah, agora não sou mais criança. A partir do final do meio dos anos 90, quando chega a internet, chega a TV a cabo, chega os canais especializados em criança, chegam outros, entre aspas, concorrentes dos quadrinhos, o que começa a acontecer é que a infância diminui, né? Com 10, 11 anos, a molecada... Opa, não sou mais criança. Eu não quero mais ler Turma da Mônica. Tem uma fase ali de, vamos dizer assim, entre aspas, rejeição, né? Daquelas isso. coisas. E às vezes a pessoa até depois retoma isso. Exato. Mas tendo uma leitura adequada já para outras faixas etárias, agora é fácil, né? A gente falar aqui. Porra, é óbvio, né? Que jogada, porra, é óbvio. Que fortaleceu os personagens como um todo e tal. Mas na época, ninguém teve essa ideia, né? Pois é, Júlio. E tem um negócio que eu tenho dito faz tempo. Eu acho que nós vamos começar a enxergar isso daqui a 2 anos. Quando o Maurício fez o projeto da Turma da Mônica Jovem, ele efetivamente ele queria resgatar um leitor de até 13, 14 anos. A Turma da Mônica Jovem, muitos leitores são de uma faixa etária menor, porque virou um negócio meio aspiracional, como eles enxergavam a Turma da Mônica. Mas efetivamente ele consegue resgatar muito desse público nessa até 13, 14 anos. O que eu acho que o mercado de quadrinhos vai se beneficiar com a Turma da Mônica Jovem é o seguinte: nós somos leitores de quadrinhos, a gente sabe disso. Quando a gente para de ler quadrinhos aos 10 anos, a chance de você voltar a ler quadrinhos é quando você tem filho, quando você vai assinar a Turma da Mônica para ele. Quando você lê até 13, 14 anos, a chance de você migrar para outro gênero de quadrinho é gigantesca. Então, acho que nisso o mercado todo vai se beneficiar. O cara, não quero mais saber Turma da Mônica Jovem, vai migrar para mangá, vai migrar para super-herói, acho difícil, né? Porque para eles entenderem, não vem a bula. Então, assim, mas de qualquer maneira, eu acho que o mercado como um todo vai se beneficiar, e até por isso que daqui a pouco nós vamos falar. Eu passei a criar produtos também mirando num público um pouquinho mais adolescente e adulto, como as graphic novels. E tem o problema também que o leitor que deixa de ler quadrinho quando pequeno, se ele volta, ele vira muito casual, né? Exatamente. Tipo, não tem aquela coisa de realmente ser um leitor no sentido daquele cara que mantém o quadrinho como parte da sua vida, que nem gente que faz com livro, que nem gente que faz com cinema, né? E tendo esse tipo de produto que cria essa ponte, né, ajuda a pessoa a manter a tradição, né, de ter o quadrinho como parte da vida, assim. Exatamente isso, Augusto, porque é o seguinte, eu sempre falo, a imensa, imensa maioria dos leitores de quadrinhos do Brasil lê única e exclusivamente Turma da Mônica, a imensa maioria, porque os números da Turma da Mônica são muito diferentes de super-heróis, de mangás e tudo mais. Então, assim, muita gente só lê Turma da Mônica, para ele gibi, quadrinho é Turma da Mônica. Então, assim, só que o Maurício sempre fala isso, o cara parava de comprar no gibi e só vai voltar depois de 15 anos quando ele for pai. Sim, era isso que eu ia te falar. Uma coisa que acontece um pouco, o resgate das histórias, entre aspas, tradicionais da Turma da Mônica, né, da fase tradicional dela, da idade deles lá em 6, 7 anos, é isso mesmo, né? Quando você tem filho, cara, não tem jeito, né? É isso aí. Você quer mostrar pra ele esse... E uma coisa que eu ia falar contigo é que a presença da Turma da Mônica em outras mídias hoje em dia, eu acho essencial, assim. Porque é muito personagem que aparece, né? E o carisma dos personagens é inegável, pô. O sucesso deles não deixa mentir isso. Exatamente, Júlio. Porque, assim, a Turma da Mônica, sempre falo isso pro Maurício, cara, é cultura pop, cara. A Turma da Mônica, o Maurício atingiu um estágio que ela é quase uma tradição familiar. É algo que você passa de pai pra filho. Isso já acontece há 4 gerações. E é um negócio muito, muito bacana de vivenciar, porque eu viajo com o Maurício pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Cara, ele recebe uma energia quando ele tá autografando, quando ele tá em eventos, que é um negócio emocionante, cara. É um negócio que é quase palpável, quase dá pra segurar a energia. Então, se eu brinco, se eu tivesse ganhado um real a cada vez que eu ouvi, olha, eu aprendi a ler por sua causa, cara, eu estaria milionário. Sim, que realmente, né, todo mundo começa a ler. Na minha época foi Turma da Mônica e as revistas da Disney. Hoje em dia, exato, as revistas da Disney estão aí, tá, quase minguadas, né? Não tem muito. É, eu torço muito para que voltem, porque acho que tem seu público, mas é fato, né? A turma da Mônica acabou ganhando o espaço da, que era da Disney quando o Maurício começou nos anos 70. E aí eu acho que é por uma... Isso é uma visão minha. Eu acho que o fato dos quadrinhos do Maurício serem, entre aspas, quase jornalísticos... Por que que eu falo quase jornalístico? Porque é o seguinte, claro que ele não está retratando os fatos, mas ele sempre coloca aqui e ali coisas da atualidade, por exemplo. Sim, se você pegar os quadrinhos de antigamente, você vai notar uma diferença de temática. Não só no traço que precisa dessa adaptação, né? Já teve várias versões diferentes, assim, com algumas alterações. Exatamente. Não tô nem falando da primeira, porque assim, se pegar da primeira, a mudança é muito grande. Mas isso é que é legal, porque assim, os dois primeiros projetos meus lá na MSP foi o lançamento das tiras clássicas da Turma da Mônica, que é Republica em Ordem Cronológica, as tiras do Maurício desde os anos 50, no final dos anos 50. Que é um documento até histórico, né? Exatamente, que vai ficar mais histórico logo, logo, depois eu conto pra vocês. E a coleção histórica Turma da Mônica, né? Que é a caixinha que vem com as cinco revistas desde o número 1. Mônica, Cebolinha, Chico Bento, Cascão e Magali. Que aí já pega época diferente, né? Exato, duas dos anos 70. Que elas foram lançadas em períodos diferentes, né? E aí que é o lance, Júlio, que eu tava falando do tal do... uma frase que o Maurício usa muito, que é falar a língua do dia e da hora. Nos anos 60, eu sempre uso essa tira como exemplo. Tem uma tira no primeiro livro, acho que no primeiro livro, que o Cebolinha faz alguma menção à Esterzinha. Cara, se o editor aqui que vos fala não coloca uma nota, quem é a Esterzinha, cara? É. Ele tava se referindo a Maria Esther Bueno, maior tenista da história do Brasil, que havia ganhado pela segunda vez o Wimbledon, que é um dos principais torneios de Grand Slam. Quer dizer, então, se você para ver a coleção histórica, nos anos 70, a turma da Mônica, a Mônica e a Magali, eram alucinadas pelo Francisco Coco, que era o galã da época. E sempre tem, né, essas referências. Exato. Eu não sei se no início era assim, mas eu lembro muito da turma da Mônica de mudar, né, fazer uma corrupela do nome dos personagens, dos heróis do momento e usar nas histórias, né? Nos anos 70, Cebolinha e Cascão se vestiram de Secos e Molhados, cara. Que era o conjunto muito grosso. Ah, muito massa isso. Isso é incrível. E aí, isso vem se adaptando com o tempo. Nos anos 80, era com o Michael Jackson. Agora, recentemente, a gente teve uma capa do Chico Bento que era o Jonas Bodes. Que é claro, entendeu? É a atualidade que o Maurício trabalha nos seus personagens. Acho que isso é que contribuiu para que os quadrinhos do Maurício caíssem no gosto popular. Falou, pô, isso aí... fala comigo, entendeu? Eu lembro há uns 3 ou 4 anos, tem uma história bárbara, espero que algum ouvinte tenha lido, que a turma da... que a Dona Morte entra na casa do Big Brother, cara, pra buscar uma pessoa. Caraca. É sensacional, é muito legal. A turma se torna atemporal, assim, pode ser vista em qualquer época, porque ela vai estar sempre sintonizada com a época, né? Isso é que é interessante. Exatamente, por exemplo. Em caso de produtos clássicos, que entra o meu papel como editor, que tem, por exemplo, na coleção histórica, eu bolei aquelas páginas do Miolo para contar de curiosidades da época, a gente mantém o português da época, a gente mantém as piadas da época, explicando quem era. Pô, nos anos 70 tinha a música do Wilson Simonal, que eles cantavam. Apesar da atemporalidade dela funcionar em qualquer época, é muitíssimo natural que o cara que leu nos anos 70 ache melhor que o cara do que as histórias atuais, o cara dos 80 acha que é melhor do que dos anos 70 e do que as atuais, e assim vai. E é por isso que a gente tem que ter produto para todos os públicos. Sim, não, tem que ter essa atualização assim, natural dos assuntos, das temáticas, do que está sendo abordado, né? Você tem que ter conexão com o público do momento, né? Exatamente, concordo completamente. E assim, quando a gente lançou a Turma da Mônica Jovem, foi logo que eu cheguei, eu tive a sorte de participar logo, cair logo num projeto tão vencedor, né? Mas era engraçado, cara, que assim, porque... Olha só, a revista é preta e branca, claro, porque é mangá, vocês sabem disso. Uhum. Mas corroborando com aquilo que eu falei, que a imensa maioria dos caras que lê quadrinho no Brasil só lê Maurício, chegaram, não são poucas, mas chegaram muitas mensagens por e-mail e perguntando pro Maurício, é preto e branco porque é pra colorir? até nisso eu acho que é importante, assim, porque a gente tem esse hábito, assim, de querer ver o quadrinho como uma coisa que tá sempre colorida, né? Mas o quadrinho preto e branco não tem menos importância ou valor, assim. É, claro que não. Não é menos atrativo, entendeu? Se a pessoa se deixar envolver por aquilo dali. Tem os quadrinhos de faroeste, o mangá e um monte de quadrinhos que são preto e branco, são tão bons quanto. Pô, uma revista do um dos melhores coisas que eu tenho do Batman é o Batman preto e branco, que foi aquela minissérie que eles, fizeram, assim, entendeu? Só que as pessoas tendem a achar que é uma coisa menor, né? Assim, que é uma bobagem, né? É. Que é uma tremenda, uma bobagem. Então, é por isso que eu falo que... E aí vem todo o trabalho de, entre aspas, educação do Maurício. O Maurício começa a explicar, né, nos primeiros números, o que é mangá? Por que é preto e branco? Ó, é por isso, a cultura japonesa é assim, assim, assado e tal. E hoje, todo mundo já tá mais do que acostumado com a revista em preto e branco. E uma vez por ano, a gente lança uma edição colorida para deixar todo mundo feliz. Interessante também comentar, aproveitando que o Sidão falou sobre a questão de que a Turma da Mônica Jovem teve a influência do mangá e teve todo esse formato baseado no mangá, a Turma teve um crossover com os personagens do Osamu Tezuka, né? Cara, que é um negócio que não é pouca coisa, viu, velho? Porque o Tezuka, cara, todo mundo, pra quem não sabe, o Tezuka é o deus mangá, né? O cara é conhecido como o deus, é o homem que, entre aspas, inventou o mangá, né? E, cara, é o único crossover da história dos personagens dele. E foi um negócio muito louco, porque o Maurício ia pra feira de Bolonha, de Frankfurt, e o entrelaçado dele, falei, Maurício, dentro daquela... Eu sempre brinco com ele que eu tenho que ter a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Então eu falei, pô, você era um amigão do homem, será que a família dele não toparia? Ele falou, uai, vamos tentar. E aí ele tentou e os caras toparam, cara. Isso foi absolutamente fantástico. Isso saiu lá no Japão, Sidão? Ainda não, mas vai sair numa edição compilada. Uhum. A gente vai compilar os dois volumes numa só e deve sair em breve no Japão. É, porque, isso aí vai ser artigo de colecionador pros caras. Ah, mas com certeza. Eu espero de verdade que isso saia lá no Japão em edição compilada e que essa edição compilada saia aqui também, toda bacanuda, que eu acho que merece, né? Sim, como você falou, né? É o único crossover, então tem seu valor realmente histórico, né? E por falar em crossover, não que eu vá falar alguma coisa pra vocês, mas eu diria que tem um crossover muito interessante a caminho. Olha aí, o Sidão é mestre em querer deixar a gente falar. sim. Porra, dá uma dica aí, Sidão, sacanagem. Dá uma dica, pelo menos. Sei lá, cara, não posso dar dica, não. Antes de concretizar, não posso dar dica. Mas procurados em Bolonha, por uma grande editora, que ficou empolgada com os números de Turma da Mônica e pode ser que pinte um crossover e o pessoal vai falar assim, o quê? Como assim? Vamos ver. Botar no Google aí, Bolonha, editoras de Bolonha. Foi uma reunião ultra secreta, meus amigos. Pior que o Cidão é bem assim mesmo, né? Lá na Multiverso Comic Con ele chega pra uma desenhista, que não vou dizer quem é, mas ele chega, nós conversando lá, ele chega, mas adorei o desenho que tu fez pro ícones, os quadrinhos, não sei o quê, e rasgando seda pra ela com todo mundo em volta, né? O que ela fez? Ah, não posso dizer. Claro que não. Vocês vão saber. Claro que não, é porque o ícones dos quadrinhos, pra quem não sabe, é um livro que vai sair no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, que tem autores do mundo inteiro refazendo personagens muito, ícones dos quadrinhos, como diz o nome, personagens muito famosos, e eu tive a honra de ser chamado pelo Ivan Freitas da Costa, que é o organizador do livro e da exposição, para fazer o prefácio, porque ele disse que o projeto é assumidamente inspirado no MSP 50. Pô, então, esse livro vai ser uma brincadeira também, cara. Eu posso te dizer, cara, é covardia. É, pô, tá aí no Catarse, vamos botar A gente não chegou a divulgar ainda esse projeto aqui no Areva, vamos botar o link aí, se bem que, eu não sei nem se já fechou, né? Agora a gente tá gravando pode com antecedência, não sei nem se já fechou, mas é um projetaço aí. É um belo projeto e vale muito, porque tem coisas absolutamente incríveis, tem releituras muito, muito, muito legais. Cara, só o que já foi divulgado já é pra não... Calha a boca e leve meu dinheiro. E olha, vou te falar, uma das primeiras coisas que foi divulgada foi o Tio Patinhas do Danilo Beruti. Sim, sim. Pô, o pessoal da Abril, pelo amor de Deus, abre uma exceção e faz uma graphic novel com esse cara, velho. É brincadeira, né? Danilão, não posso falar que eu sou putinho do trabalho. É verdade, cara. Eu acho que aqui no Areva, assim, nós todos nós somos. O Danilo, a gente já, também já entrevistou ele aí, mas eu acho que todo mundo aqui é fã fanático, assim, pelo Danilo. E eu Danilo, não queria dizer nada, mas eu já vi o São Jorge, entendeu? Mas eu já vi uns pedacinhos também, pouca coisa, mas eu já vi. Eu vi inteiro, cara. Eu li inteiro. Eu vou te falar que o Danilo vai de novo, vai chutar bundas. Vou te falar que ele é muito. Eu sou suspeito. É, sou muito fã dele, virei amigo dele por causa do Magnetar, mas o cara manda demais, cara. O cara é cara, muito... Cara, não vamos ficar babando mais o ovo do Danilo aqui, mas só uma coisa que eu quero falar. Uma coisa que eu acho muito legal é dele sempre estar buscando novos temas, novos estilos, assim, de histórias pra contar, né? O traço dele é inconfundível, mas tá sempre buscando novos estilos de história pra contar. Isso é muito legal. Também curto muito. Alô? Alô, Maurício, aqui é a Mônica. Falamos um pouco aí da Turma Jovem, que realmente é um sucesso estrondoso, né, cara? É estúpido, a verdade, né, cara? Exatamente. E inclusive vale lembrar, né, pros ouvintes do Areva que não sabem, que na época em que foi lançada a Liga da Justiça número 1 do reboot, quer contar essa história, Cidão? Vamos contar, vai. Então foi assim, que o Rich Johnson lá do como é que é o nome do site? Bleeding Cool, que é um site sobre quadrinhos dos Estados Unidos, fez a notícia que Liga da Justiça número 1, com 200 mil exemplares, era a revista mais vendida da América. Aí alguém mandou um e-mail pra ele, esse alguém não fui eu, mas eu acho que eu sei quem foi, mandou um e-mail pra ele e falou assim: olha, você sabia que o Brasil é na América? Oi? O Brasil também fica na América, e tem uma revista aqui, do Namoro, da Turma da Mônica do Cebolinha Jovem, que vendeu 500 mil exemplares. E aí foi um barato, né, porque eles fizeram uma matéria com a Turma da Mônica, falando quais eram os números tal, e o cara falava justamente: o Brasil é na América, América do, mas é América tal. E aí, quando eu tô nas palestras, eu sempre brinco, eu falo: chupa DC, né? E Marvel também, porra, não manda só DC. É verdade, chupa, eu sempre brinco, com todo o respeito, que eu adoro super-herói, adoro o gênero, apesar de ele estar tão judiado nos últimos tempos, né? Mas eu não vou negar que eu sou um leitor de super-herói desde sempre, né? Mas é difícil ler, por exemplo, as revistas mensais hoje. Haja saco. Tá triste. Mas então, e acho que depois disso, inclusive, que o próprio Rick Jones também se tocou do FIC, né? Exatamente. Que também é na América. Vamos prestar atenção quando vocês falam nessas convenções aí. Olha quanto de... mas aqui tem maior. O FIC é realmente uma convenção que tem que ser muitíssimo respeitada, porque o que atrai de público é um negócio sério. E tanto é que os autores da gringaiada aí acordaram pro FIC, né? Tanto é que o que tem de cara querendo vir pro FIC é uma grandeza, cara. Não, esse ano tá um absurdo, cara. Mesmo assim. Cara, esse ano vai ser demais, cara. Jorge Pérez. Tá, parem de falar que eu não vou poder ir, que toda vez que falam isso eu fico puto da minha cara. Você vai perder a sessão de autógrafo com todos os autores das Graphic MSP juntos? Vou deixar meus filhos gêmeos nascerem e vou estar lá no FIC. Vou. Faz gêmeo, Julião? Bem-vindo ao clube, hein? É gêmeos também? Seus filhos, cara? Eu tenho filhos gêmeos. Eu imagino que, como você, eu fui tentar o segundo e passei do dobro pro primeiro. Pô, cara, é a mesma história, igualzinho. Bem-vindo ao clube. Caraca. Então você teve o mesmo choque que eu tive. Ah, tive. Mas não me arrependo um segundo. Não, também não vou me arrepender. É mau amor, eu acho que não tem coisa melhor no mundo do que você cuidar de uma criança. Não chora. Aproveitando que a gente tá falando do FIC, não precisa me dizer o quê, mas vai ter lançamento, vai ter coisa da Turma da Mônica no FIC, tipo lançamento, algum anúncio, alguma coisa assim. Vai no FIC, eu lanço a quarta Graphic MSP, que é do Piteco, né? Ah, legal. É, Graphic do Piteco com desenhada, escrita e desenhada pelo paraibano Chico, que vai ser muito legal, porque o Brasil vai conhecer o tanto que esse cara é bom. Cara, eu já tô há uns 3 anos pedindo o Marcelo pra conseguir comprar aquela revista do Chico, né, Marcelo? Ela já tá. Ela, na verdade, já tá comprada aqui. Tá só. Ah, olha aí. A Blue Note. Blue Note. Desde que eu vi num site aí. tá conversando? O tal de Universo HQ. É, tem uma resenha nesse site. É novato esse site aí. Eu vi lá falando sobre essa HQ, eu falei assim, puta, um traço do cara, bicho. Tem que ler isso aí. Cara, realmente, ele é muito bom. Então aí no FIC também, possivelmente vai ser, ó, uma briga de foice no escuro. A gente deve lançar no FIC um livro que divulguei na internet a princípio, falando, ah, e vai ter um livro de pin-ups da Mônica. Na verdade, não são pin-ups. Pin-ups eu usei por falta de um termo melhor, mas é um livro de ilustrações da Mônica, em que 150 autores do Brasil e do mundo farão as suas próprias versões da Mônica. E o livro está desbundante. Eu só vou dizer para vocês uma coisa. Alguns autores que estão no livro, eu não sei se eu devo revelar, mas eu vou revelar para vocês quem faz a capa do livro. Opa! Tá preparado? Manda aí. A capa do livro é de Mestre Benício. Cacetado. Benício, que é o cara que ficou famosíssimo por fazer cartazes de cinema nos anos 70 e 80 e até 90. Ele faz a capa do livro da Mônica. Aliás, o livro já tem... O livro vai se chamar Mônicas, só que o S tá entre parênteses. E aí vão ter autores do mundo inteiro, gente que tá começando, como Mort Walker. Eu vou reutilizar a arte, por exemplo, do Mônica 30 anos, do Will Eisner, do Mino Manara. Tem um outro cara que também vai estar no FIC, um cara novato, um tal de Eduardo Risto, que tá no... tem umas coisinhas assim, bem interessantes. Sem contar, ó, autores que vocês evidentemente já devem ter previsto, como Danilo Beruti, Gustavo Duarte, como Vitor Iluca Fage, e como muita gente boa. O interessante do livro, só pra terminar, é que o livro tem não só quadrinistas, tem muitos ilustradores, tem grafiteiro, e dos 150, não chega a 50 o número de autores que participou dos 3 MSP 50. A ideia é mostrar realmente gente nova pro público da Turma da Mônica. Porra, muito show, cara. Mas o Benício não vai poder fazer aquelas capas de filmes como ele fazia. Não. Como eu falei, é uma menina de 7 anos que tá fazendo 50 anos, entendeu? Posso garantir que ficou absolutamente lindo o livro. Você falou aí do pin-up, eu digo, como assim? É, não. Na verdade, né, Marcelo? Finalmente vamos ter a Tira Peladinha. Pin-up, na verdade, não é uma ilustração erótica. Você pode ter pin-up pra qualquer... Você faz uma pin-up do Batman. O Batman não tá de sunga, né? Graças a Deus. Então com aquela camisetinha do Ibrahimovic que a gente viu esses dias aí, né? Pra quem gosta de futebol, né? É porque então, o termo acabou ficando muito conhecido por conta das pin-ups femininas feitas, né, antigamente, e que eram mais sexualizadas, né? Exato. Até por isso eu parei de usar o termo pin-up. Teve uma infeliz e uma leitora que escreveu no Facebook, eu li em algum lugar que o Maurício vai lançar um livro de pin-up da Mônica. O que falta mais ele fazer? Ensinar as crianças a fazer sexo? Aí eu tive que responder pra ela. Eu falei, ô minha filha, pin-up não é isso. Pelo amor, aí ela, acho que ela ficou com vergonha e apagou o post. Caraca, doido, tipo. Pois não fica muito no Twitter, nem pera. Facebook, cara. Não, eu ia dizer, cara, o Sidão ele deve ler cada coisa no Twitter, cara. Cara, vamos só falar uma coisa, cara. Uma coisa que eu acho que o Sidão já deve estar cansado de ouvir isso, cara. A gente ainda vai falar ainda do Graphic MSP. Mas, Sidão, toda Graphic MSP que sai, as duas que saíram, é o pessoal reclamando que aquela arte primeira que de divulgação é melhor que a capa. Tu já não tá cansado dessa porra? Ah, não, mas é normal. Tem gente... Porque assim, claro, cara. A pessoa pega por meses aquela arte, aí quando sai uma capa foda pra caramba, cara, não, tinha que ser aquela capa. Não, aí eu explico pra ele, falei, olha, note que naquela capa não mostra o rosto dos personagens, note que o traço dos personagens mudou, que foi feito quase durante 2 anos a Graphic. Eu falei, aquilo era um teaser. E os teasers são feitos pra causar estardalhaço mesmo, mas eu acho bom que tenha essas polêmicas que deixem a coisa no ar, mas a reclamação que eu mais ouço não é essa não, Julião, eu queria que fosse mais longa, cara. Eu achei muito curta. A do Magnetar eu concordo, foi muito curta mesmo. É, o Magnetar pareceu bem, bem curta mesmo, assim. Pois é, tem que parar pra pensar que são 68 páginas de quadrinhos. As graphics europeias têm, em média, 48, 52. Você vê como é que a gente não tá tão fora do mercado, né? E até por isso, talvez, daqui a pouco a gente vai falar mais aprofundadamente disso, mas o fato de desde o começo, vocês lembram, quando eu anunciei lá no FIC em 2011, que esse era um projeto que nascia com a pretensão de ser internacional. Era porque eu queria que os autores fizessem histórias com os personagens do Maurício que pudessem ser lidas em qualquer lugar do mundo. Sim, e efetivamente isso aconteceu. A do Astronauta, para nós que conhecemos o Astronauta, é do cacete vendo aquele, o easter egg do louco ali. Mas ela funciona para um leitor de qualquer lugar do mundo, porque é um astronauta que está ilhado no espaço, cara. E a da Turma da Mônica é uma turma de crianças, ora. E todos vão sendo apresentados. Quem é a Comilona, quem é o Sujo, quem é a Bravinha. Eu não conheço a Turma da Mônica. Você vai ver que todos eles são apresentados passo a passo. Então essa era uma preocupação que tinha desde o começo. E os autores, todos eles, conseguiram captar com maestria as orientações que eu passei. E algo antes que eu esqueça. Faltou dizer que no FIC eu anuncio as próximas 4 graphic novels, né? Porra, foda, hein? Vai ser bacana, velho. O Maurício Souza tem que parar de criar revista, cara. Meu dinheiro tá ficando curto, Cílio. Pô, Marcelão, mas é um dinheiro bem gasto. Fala aí. Alô? Alô, Maurício, aqui é a Mônica. Só quero falar de um outro projeto que tem já há bastante tempo, que é muito massa, cara. Que são as adaptações de filmes, cara. Aquela revista fantástica, bicho. A do De Volta pro Futuro, cara. Eu sou muito fã do De Volta pro Futuro. Já vi 500 bilhões de vezes os 3 filmes. E, cara, foi uma homenagem muito legal, assim. Totalmente adequada. Essa revista, pra quem não sabe, é a revista Turma da Mônica Clássicos do Cinema, que sai bimestralmente. E quem faz esses roteiros inspiradíssimos é o senhor Flávio Teixeira de Jesus, o nerd Master Series lá da MST. O cara sempre faz uma compilação de... O que me impressiona, Júlio, é o seguinte, é a quantidade de gags, de piadas que ele coloca por página. Sim. É assustador, cara. Ele veste a carapuça nerd e vai e é o tempo inteiro soltando piada infame com a Turma da Mônica ou com a franquia que está sendo homenageada na edição em questão. A mais recente, aliás, recomendo a todos que leiam, é Vingadoidos, cara. Sim. Vingadoidos é sensacional. Sim, eu tenho aqui, eu tava lendo com meu filho aqui. É sensacional. Ele fez Trônica, ele fez De Volta para o Futuro. Como é que ele chama? Como é que chama? De Volta para o Futuro? Não tô com ela em mãos aqui agora. Mas... daqui a pouco eu lembro. Coelhada para o Futuro. Coelhada para o Futuro. Eu falei de Volta porque é uma clássica dos Trapalhões, que é muito legal. Ele fez Coelhada Blanca, ele fez Star Trek, ele fez Star Wars, né? O Flávio, ele vira. E a próxima é Super-Homem. Olha aí. Adivinha quem é o Super-Homem? É o Chico, né? Não trocou o R pelo L, não. Não, é o Chico. Super-Homem. Não é o Cebolinha. Aí, cara, e ele fez o Bate-Menino, cara. Tem também aqui um. Cara, ele mistura todos os filmes. Ele tem cena em homenagem ao Cavaleiro das Trevas. Tem cena em homenagem ao Batman do Alex Ross. Sim. É impressionante. É uma enciclopédia nerd, né, o Flávio? Eu sempre falo, guardar as proporções, esta revista é a que nós temos mais perto do que faz, por exemplo, um filme do Shrek, que, por exemplo, o filme agrada a criança, mas tá cheio de piadinha ali que é pro cheio pai. Cheio de referência pro pai ver, né? E é isso que a revista, que a clássica do cinema é. Eu tiro meu chapéu constantemente porque o Flávio merece. Ô, Cidão, faz uma pressão lá, não sei porque o filme é bem violento, o original, né? Se cabe pro público, assim, mas tinha que ter uma do Blade Runner lá, cara. Eu vou... Quem sabe, né? Quem sabe? Falando agora do MSP 50, o que balançou as estruturas do quadrinho nacional, sem sacanagem, não tô falando de puxar isso aqui, né? Porque foi um marco, assim, não foi não, senão? Olha, cara, eu vou te falar, Julio, eu tenho muito, muito orgulho de ter estado à frente desse projeto todo, porque quando o projeto nasceu, em 2009, cara, nós estamos falando de 4 anos apenas atrás, não se falava de ter Turma da Mônica em qualquer outro traço que não fosse o dentro da Maurício Souza, cara. E assim, o projeto abriu um monte de frente, não só para a MSP, mas especialmente para o mercado de quadrinhos. A história começa em 2009, que o Maurício ia fazer 50 anos de carreira, e eu ofereci para ele, Maurício, o que você acha de fazer um livro em que eu chame 50 autores do Brasil inteiro para fazer histórias dos seus personagens no traço deles? E aí vem uma frase dele que é emblemática, que eu adoro, que ele falou, mas quem vai editar isso? Eu falei, eu vou editar. Eu vou entrar fechado para a Panini, fica tranquilo. Ele falou, aí ele fala, você vai cuidar bem dos meus filhos? Eu falo, pô, vou cuidar como se fossem meus. Deus. E ele manda tocar o barco. Cara, quando come... E pra... vale dizer, por que que eu resolvi fazer isso? E quando eu escrevi o livro sobre o Maurício quadrinho, que eu lancei em 2006, eu vi que o Maurício é muito fã de quadrinho. Eu falei, cara, só que ele não tem tempo de ler quadrinho. Ele lê 1.200 páginas de roteiro por mês. Cara, quando começaram a chegar as versões do Samuel Casal, do Laerte, do Gonçalves, do Fernando Gonçalves, o Maurício foi surtando. Ele falou, putz, mas como é que os caras têm essas ideias com meus personagens? Eu falei, Maurício, muitos desses caras resolveram fazer quadrinho porque você fazia, cara. Só que a imensa maioria desses autores, claro, eu não tô falando do Ziraldo, do Laerte, do Angeli, do Gonçalves, do Baio do Mundo, esses caras vendiam no máximo 1.000, 2.000 exemplares de uma HQ. Aí eu fui lá e coloquei esses caras numa vitrine, que é como eu falei, voltando lá no começo da nossa conversa, que a imensa maioria dos caras só lê Maurício de Souza no Brasil, uma vitrine que nós vamos para 5 dígitos de venda no mínimo. E aí, cara, foi incrível porque os livros sempre no final traziam ali uma mini biografia e um site do autor. Cara, eu felizmente tenho essa alegria de dizer isso. Muitos autores me disseram que pegaram freelancers por causa daquele contato. Ó, cara, o cara, ó, porra, Cidão, o cara me descobriu ali e tal. Muitos autores lançaram suas próprias obras em edição solo depois de estarem nesses livros. E colocaram lá, ó, eu participei de um dos MSP 50. E, bom, e aí o projeto foi um mega sucesso de público e crítica em 2009. E aí eu já, ali, quando a gente sentiu o cheiro do que vinha pela frente, falei, Maurício, vamos fazer mais? Ele falou, dá pra fazer mais? Eu falei, dá pra fazer muito mais, mas tem agora, muito autor. Agora, uma pergunta, cara. Como é que foi selecionar 50, cara? Outra coisa, que hoje é fácil falar, né? Que a quantidade de gente talentosa que tem no Brasil, né? Infelizmente, a gente via o que tinha de alcance pro grande público. Era pra gente que curte super-heróis saber de um monte de gente que conseguiu espaço como desenhista no mercado americano. Mais um ou dois ali e o pessoal de charge de jornal e tal, essa coisa de tira de jornal. Mas assim, nem a gente que acompanha quadrinhos conseguia ter essa dimensão da quantidade de gente talentosa que tem no Brasil de vários estilos, né? Exatamente. Aí, cara, é o seguinte, o processo de seleção foi punk mesmo, porque, são 50. Aí eu fiz um listão lá que devia ter, sei lá, uns 80 nomes. E aí, é claro, ajudou demais para fazer a seleção, o fato de eu escrever sobre quadrinhos há tanto tempo, né? Desde 1990, né? Em algum momento da minha carreira, eu divulguei todos os caras que estão nos três livros, né? Ou em matérias para jornal, ou na Wizard, ou claro, no Universo HQ, a maioria deles. Aí, quando eu resolvi fazer o segundo, eu falei, beleza, né? Pô, aqueles 30 que sobraram de lá, agora eu só completo. Cara, a lista do segundo foi maior que a do primeiro. E a lista do terceiro foi maior que a do segundo. E aí eu tinha que ir cortando, porque falar, não, mas não vai sobrar nada. Meu, cara, primeiro que a gente quer ler super-heróis sabe que daria pra fazer pelo menos 2 livros com folga só de desenhista que faz super-heróis. Sim, boa, muita gente ficou de fora, cara, infelizmente, né? Mas não cabe, né? Só que aí o que eu decidi, o livro tem que ter diversidade. O livro tinha que ter diversos estilos. O livro tinha que ter quadrinho underground, quadrinho europeu, quadrinho de internet, quadrinho super-herói, tinha que ter autor de tira, tinha que ter tudo que eu pudesse contemplar. Tinha que ter os clássicos. E aí eu fui contemplando, juntando aqui e ali. Teve muito amigo meu que ficou de fora e que, pô, você me deixou de fora. Eu falei, não, era uma escolha difícil de fazer e eu tive que fazer. Só que quando eu decidi fazer o segundo, que é o MSP mais 50, que saiu em 2010, naquele momento eu já sabia que eu faria 3. Eu falei, tanto é que teve autor de uma maneira sacana, eu já deixei pro terceiro livro, mesmo ele ficando de bico comigo. Um deles foi o Deodato. Falei, pô, peraí, eu vou deixar uns estrelões pro terceiro livro. Deixei sim, o Adolfo. Sim, tem que dosar, claro, né? Até pra ter essa diversidade que você falou, claro, né? De estilos e de atratividade pro livro, né? Exatamente. Aí eu deixei o Adão e Turrus Garay pro terceiro livro. E eu fui deixando autores muito bons também pro terceiro. Aí eu falei, mas dava pra fazer mais? Falei, dava, muito mais. Porque tanto é que o último saiu em 2011. Hoje a gente faria um novo MSP 50 só com autores novos com o pé nas costas. Vocês vão ver no livro das pin-ups da Mônica, no Mônicas, pra começar a usar o título pra valer. Porque daria pra fazer um monte, cara. Eu usei. Ah, mas por que que eu parei? Bom, eu primeiro parei porque nerd adora trilogia, né? Então eu falei, vamos fazer 3. É um número mágico. Fazer 3 pra nerd é aquela beleza. Então eu resolvi fazer 3. E por quê? Quando eu tava do segundo pro terceiro, aconteceu uma coisa que era natural. Os autores que trabalham na Maurício de Souza, que tem mais de 100 caras que desenham, escrevem, arte finalizam ou colorem quadrinhos lá, esses caras falaram, pô, e nós? E a gente? Mais do que justo, né? Exatamente. Falei, pô, você tem razão. É, alguns autores, como o José Márcio Nicolosi e o Marcelo Cassaro, eles entraram nos MSP 50 pela carreira fora da MSP. Uhum. Aí eu resolvi fazer o Ouro da Casa, que saiu em 2012, só com autores de dentro da casa. Roteiros, roteiristas, desenhistas. E até porque, por mais que tenha o trabalho envolvido ali diariamente, ali no, com a turma da Mônica, ali o cara tem chance de soltar o seu próprio estilo. Exato. Né? Era essa... Oh, pô, eu também tenho o meu traço, deixa eu mostrar. E aí foi muito legal porque o livro foi lançado no ano passado. E é curioso que para muitos leitores, tem gente que acha que gostou mais do Ouro da Casa, porque conheceu os autores que fizeram a infância dele. Incrível isso, sabe? É incrível. Uma coisa legal do Ouro da Casa também é ver, às vezes, o pessoal em posições que eles não costumam fazer, né? Que nem, ou pelo menos que eles não são tão vistos por isso, né? Que nem, eu não cheguei a ler o Ouro da Casa, mas eu sei que, por exemplo, tem história feita de massinha, né? Sim, é do Flávio Teixeira, do Jesus, o cara que faz o clássico do cinema. O cara é absolutamente maluco. O que eu paguei pra ele, a argila era mais cara. E tem também o Sidão que faz um roteiro, um dos roteiros lá, né? Então é interessante ver também isso aí, né? Tipo, é um momento dos caras brilharem fazendo o que eles gostam de fazer, mas não necessariamente fazendo aquilo que as pessoas esperariam que eles fizessem, né? Isso é interessante. Exatamente isso. E aí foi muito legal, porque aí eu diria que o MSP 50 é uma trilogia, o Ouro da Casa é um adendo. Mas ao mesmo tempo que eu fazia o Ouro da Casa, eu começava o projeto que atualmente é a menina dos meus olhos, que é a Graphic MSP, né? Quando eu tava no terceiro, do segundo pro terceiro livro, eu falei pro Maurício, esse projeto cabe mais. Vamos fazer Graphic Novel? Você acha que dá? Eu falei, mas dá fácil. A gente pega alguns dos autores e joga na mão desses caras uma história longa, porque nos MSP 50 os autores tinham até 5 páginas. Aí eu escolho o cara, ó, agora você vai brincar com 68 páginas de quadrinho e o resto a gente vê o que a gente vai fazer. Cara, foi um acerto danado, porque assim que a gente lançou a ideia, eu escolhi os personagens que fariam parte do primeiro lote, eu escolhi que autor faria cada personagem e fiz o convite, olha, tem um convite para fazer esse personagem, quer? E todos aceitaram, evidentemente, e todos toparam bom, os dois primeiros vocês já viram que eu acho que eu acertei na escolha, né? Porque eu acho que eu acertei na escolha, porque assim, por mais talentosos que Vitor e Luca Fage e Danilo Beirute sejam, tenta imaginar se eu tivesse colocado o Danilo para fazer a Turma da Mônica e o Luca Fage para fazer o Astronauta. Seria bem diferente. Então, exato, poderiam sair boas histórias? Com certeza, mas eu acho que eu tinha que explorar o melhor de cada autor em determinado personagem, que vai sair agora, Chico Bento Pavor Espaciar, sai agora em setembro na Bienal, estamos bem pertinho já, né? Tá na Bienal do Rio, e o Chico Bento Pavor Espaciar, ele tem uma pegada completamente diferente das outras duas. O Astronauta é uma aventura de solidão, né? O Turma da Mônica Laços é uma aventura emocional pra caramba. E o Chico Bento é uma aventura de humor, que é uma característica que o Gustavo tem, o Gustavo Duarte, que tem de sobra. Sim. E depois vem o Piteco com o Chico numa aventura pancadaria total, assim, que os caras que gostam de ação vão surtar. Tô muito curioso pra ver todos, mas principalmente com esse do Chico aí, que pega mais. Pô, eu sou muito fã do trabalho do Gustavo também, eu tenho os trabalhos dele aqui, o cara é louco, meu, o cara é fera. Mas o do Peteco pra mim é uma, eu acho que pra muita gente, né, pelo fato do Chico ser até acho que o menos conhecido assim, aqui, dessa primeira leva, né. Com certeza. Acho que vai ser a surpresa, assim, maior, assim, pessoal. Eu particularmente sempre até comentei nas resenhas que eu fiz das Graphic MSP que já saíram, até eu também falo com o Sidão seguido isso, nunca fui um fã da Turma da Mônica, né, e sempre que interessava ler alguma coisa da Turma da Mônica era sempre os não mainstream, entre aspas, né, era claro, sempre claro. Tipo o Astronauta, sempre o Piteco, o Horácio, né, embora o Horácio seja também bem popular, mas eu digo assim, eram os que fugiam da turma ali, né, cara, mas pra mim foi foi uma surpresa, assim, por exemplo, com certeza eu não peguei um monte de easter eggs que tem no Laços, por exemplo, porque eu não conheço tanto a Turma da Mônica que nem muita gente, mas foi uma surpresa, assim, que eu tenha gostado muito da história, mesmo não tendo aquela ressonância emocional, porque eu sabia que Laços ia ser uma coisa mais emocional pra quem é fã da Mônica e tal. Pra quem conhece o trabalho do próprio Vitor, né, cara? É, sim. Exato, eu achei interessante que o resultado foi bom pra mim também, sabe, foi uma coisa emocional pra mim, porque eu também vi ali coisas que eram também da minha época, porque o Vitor é mais ou menos da minha geração ali, então todas as influências que eu tenho, ele colocou ali na HQ também, então foi muito legal, sabe? E acho que o principal do Laços, Auguriz, é justamente o fato de que quem teve amigo de verdade na infância, não tem como se emocionar. Ah, é verdade. Porque eles pegam justamente pelas amizades, né? Que nem as porra, cara. Eu comentei até com eles lá no na Multiverso que quando eu tava dando uma mãozinha pro Arg lá nas entrevistas, eu até comentei pra eles que uma coisa que eu achei muito interessante é que, tipo, e isso é uma coisa que também é interessante notar a tua escolha de usar os dois irmãos, assim, porque fica muito claro que a relação entre a turma, assim, uma relação de amizade que é quase de família, assim, é uma coisa fundamental, assim, e isso transparece, assim, tipo, dá pra ler a história e dizer assim, bom, esses dois que fizeram tem uma relação próxima, tipo, então... são parentes, ou sabe, alguma coisa assim. É, e isso foi legal, porque foi bom ter citado isso, porque assim, a Luca Fage, ela não tá em nenhum dos MSP50, ela não tá em nenhum deles, né? O Vitor tava fechando o primeiro, cara, com uma história do Chico Bento, que é muito legal também. Nossa, pra mim é top 5 dos três livros, ela é top 5, fácil, ela é maravilhosa. Quando a Lu não foi convidada pro terceiro, porque, cara, ela desponta no terceiro, aí eu falei, eu achava que não era a hora de chamá-la, ela tinha publicado pouca coisa ainda, acho que ela estava em processo de maturação, mas eu a chamei para a Graphic, e quando eu a chamei para a Graphic, e isso eu fico muito feliz de ter acertado nessas coisas, eles foram a única Graphic que foi mais pautada foi a deles, falaram, olha, Lu, você vai fazer Turma da Mônica Baby, e Vitor, você vai fazer a Turma da Mônica Clássica, criem flashbacks para Lu fazer, como vocês vão fazer isso, é problema de vocês. E aí, eles se viraram com muita categoria, né? Com muita categoria e fizeram essa obra linda aí, né? Que já é de longe. Eu duvido que alguma HQ nacional vá vender mais do que essa HQ esse ano. Apesar que ainda tem Chico Bento e Piteco. Mas estamos falando de Turma da Mônica, marca muito forte. Tem o lance, além de ser o aniversário da Mônica, né? Ela tá saindo desse ano que é emblemático, que, cara, não tem como. É o personagem mais popular do quadrinho nacional, né? Que é a Turma da Mônica. Então, o atrativo dela é ainda maior. Exatamente. Não tem como não se interessar pela HQ, mesmo a pessoa que não acompanha tanto o que acontece na MSP, a questão do mercado e tal. A capa, tu já olha e diz assim, cara, isso é diferente. Isso não é algo que eu tô acostumado. É tipo assim, eu tenho que ver o que é isso, sabe? É uma coisa que chama bastante atenção por ser um traço diferente, por ser as crianças numa situação de perigo que parece mais, entre aspas, real do que se costuma ver nos gibis normais, né? Exatamente isso. Eu acho que a capa tem que ser sempre um negócio bem vendedor, né? E tem que passar um pouco do que é a história. Eu sempre falei, como o Júlio lembrou agora há pouco, a capa do teaser do Astronauta Magnetário, apesar de lindo, na época o Danilo não tinha pesquisado a fundo o Magnetar, não dava pra ter cor amarela dentro do Magnetar. Ali ele tá numa pose super heróica. Cara, na história ele tá em apuros, em sérios. Ele tá pra morrer. Sim. No Laços, a mesma coisa. Aquela teaser, eles estavam como se fossem fazer um piquenique. Aqui, na Graphic, não. Então, a Turma da Mônica vai correr riscos. E agora no Chico Bento Pavor Espacial, que a galera já deve ter visto previews aí pela internet, né? Cara, vai ser uma história muito legal, porque Chico Bento, Zé Lelé, Torresmo e Giselda, porque eu tô falando com R, como eles falam, mas é Giselda, né? Vão ser abduzidos. E aí, cara? Aí o Rafael Pira, que ele já é louco. Ele já tem um negócio com a Tara, com esse negócio de abdução, entendeu? Não, eu acho foda. Não, Tara não, calma aí. Não, eu acho foda que, tipo assim, cara, todos os gráficos MSP têm algum ponto que é o tipo de coisa. Cara, isso é muito foda, tem que ver. Tipo, o Astronauta Magnetar, bom, eu não preciso nem falar do Danilo, que a gente já falou aqui várias vezes, pô, a história, eles já pegaram o Magnetar e eu pensei, caralho, eles usaram um termo da física que é uma coisa que existe de verdade, né? E eu me interesso muito por astronomia, assim, então eu disse, assim, caralho, eu tenho que ver isso. Aí no Laços, pô, já tem, pô, tem aquele clima filme dos anos 80, tipo, Conta Comigo, tipo Goonies e tal, porra, já me conquistou de novo, né, cara? E agora o do Gustavo Dai, eu pensei, ah, é de humor, né, cara? Não, beleza, vou conferir, mas não com tanta, com tanto afinco assim, mas é, porra, ele agora é só abduzido, pô, que merda, se deu, tá fazendo gastar dinheiro pra caralho. Eu diria que você vai gostar, viu? Eu diria que você vai gostar, cara, porque o Gustavo foi de uma felicidade, bom, o traço dele é monumental, né? É, o Maurício fala no texto de abertura que parece que os personagens dele estão se mexendo na página, cara. Esse é o mais incrível. E por falar em se mexer, a gente tem, como eu falei, eu tenho planos de verdade, e espero que isso aconteça, que as graphic novels não fiquem só no papel. Vamos torcer por isso. Oh, ia ser foda, cara. Ia ser um atrativo maior ainda, pra alcançar um público maior ainda, né, cara? É, porque, e aí a gente eleva esses autores pra um patamar ainda mais alto, porque hoje, cara, é muito legal de ver, o Danilo passou a ser mais e mais conhecido, inclusive os outros trabalhos dele, quem comprou Magnetar foi atrás de comprar Bando de Dois, de comprar Necronauta, isso é muito legal, cara. O Danilo, quando eu vi o Necronauta pela primeira vez, assim, uma imagem, assim, né, porque ainda era fanzine, que o Ultra lá do MDM divulgando, eu falei, puta, tem que ler isso aí, cara, que a gente tem essa ânsia, assim, de ter de coisa nacional, né, cara, desse estilo que era uma coisa que era, né, uma carência, né, do público que curte esse estilo, de ver os artistas nacionais trabalhando com essas coisas, né, pô, e muitas vezes, assim, tem gente de qualidade pra caramba, tem, mas nem sempre isso chega, às vezes fica num nicho, às vezes tem algumas coisas de qualidade nacional que a gente pega e fala assim, putz, de um tempo pra cá isso melhorou a beça, cara. Sim. Um exemplo disso, e do que o Lucidão tava falando, de como a questão de renovação também ajuda o mercado de quadrinhos, tem muita gente que só fica na Turma da Mônica, ou só fica em Marvel, DC, ouve falar que tem coisas nacionais e tal, mas não vai atrás. Quando acaba descobrindo, né, essas outras coisas, se impressiona, né? O meu chefe, por exemplo, ele é nerd também e tal, e só que mais ou menos da nossa faixa, assim, de idade e tal, e dizendo, bah, já não aguentando mais ler Marvel e DC, eu falei, cara, tem que começar a ler umas coisas nacional, tem muita coisa legal, tem muita coisa lá, te passa, não sei o quê. Ele falou, me traz umas coisas aí pra eu ler. Aí levei pra ele Bando de Dois, né, cara, dele leu, eu disse, cara, que coisa mais foda, cara, impressionante que o pessoal tava fazendo esse tipo de coisa aqui agora, sabe? E começou a se interessar, sabe? Então, tipo, é diferente quando tu olha e vê, cara, então é isso aqui que eu tô perdendo, sabe? Isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu queria saber do Sidão, assim, como é que você vê hoje, porque, assim, expandiu muito, né, o alcance, e eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais e até quebrar um pouco do aos poucos, cada vez mais, essas obras conseguem alcançar uma divulgação por vários meios de comunicação e fomentar alguma curiosidade e ajudar a quebrar um pouco o preconceito do pessoal de achar que quadrinho só tem de um tipo, é pra criança, ou é cartoon, ou é... Como é que você vê hoje, assim, essa mudança recente aí do mercado nacional, assim, várias editoras começando a se interessar pelos autores, dando um espaço? Eu acho que os quadrinhos atravessam um bom momento no Brasil e no mundo todo, mas, assim, tá falando por causa do filme de super-herói, não só por isso. No Brasil, a gente tem visto nos últimos anos um crescimento cada vez maior na compra de quadrinhos em planos governamentais. Só que aí é claro, mas você tá falando de adaptação literária para quadrinho. Não só adaptação literária. Você tem que parar pra pensar que Bando de Dois foi adotado, MSP 50 foi adotado, Bidu 50 anos foi adotado. Tem muita coisa fora da casinha das adaptações que estão sendo adotadas. Claro que virou um nicho a adaptação de quadrinhos. É que, verdade. Pessoal, muita gente já produz visando assim, isso daqui vai emplacar e tal. Buscando única e exclusivamente, né? Tentar acertar o que o governo vai comprar, né? Exatamente. E aí o que acaba acontecendo, assim, há adaptações de quadrinhos boas e há também adaptações de quadrinhos ruins. Independentemente de qualidade nesse caso, o que começa a acontecer, e acho que isso deve ser ressaltado, é que as editoras passaram a pagar para os autores fazerem esse material. Antigamente, você chegava com um HQ nacional numa editora, o cara falava, beleza, eu publico para você e você vai ganhar uma porcentagem da venda. Hoje o cara recebe um advance, quer dizer, um tímido embrião aí do mercado mais forte, mas está acontecendo. No Graphic MSP, os autores recebem e bem para fazer. Na Companhia das Letras, recebem um belo valor para fazer. E aí, se essa roda começar a girar, a gente vai ter um fortalecimento cada vez maior, porque quando eu bolei o projeto da Graphic MSP, qual que era a minha preocupação? Os MSP 50, eles foram vendidos em livraria, e venderam muito bem. Só que, cara, livraria não tem em cidade a 30, 40 quilômetros de São Paulo, cara. Então, assim, para formar leitor mesmo, eu tinha que ir pra banca. E aí foi uma briga com a Panini, mas aí a Panini comprou a briga, e a gente foi pra livraria com capa dura e pra banca com capa cartonada. E, felizmente, nas duas versões foram muito, muito bem. Por que eu queria tanto ir para a banca? Porque, cara, por mais legal que seja estar em livraria, eu não acho que materiais como os que a gente está lançando mereçam ser vistos só por 2-3 mil pessoas. Sim. Eu acho que tem que ser visto por 40, por 50, por 100 mil pessoas. E aí você faz o que você faz, é me fazer comprar as duas versões, né? Então, porque olha, eu não aguento com a porra da curiosidade de ler logo a revista e a merda da capa dura demora a sair. Aí vai o Júlio lá comprar a cartonada e aí depois eu dou pra alguém. Exatamente, eu falo de quadrinho de presente, fala aí. Não, e essa questão das adaptações e de formar o mercado e tal, falando de uma questão mais técnica, também ajuda a manter o artista produzindo, né? Porque geralmente quadrinho, quando tu tá fazendo quadrinho independente, tu faz quando dá, né? E arte é uma coisa que tu tem que estar sempre se aperfeiçoando e tal, né, cara? Eu digo isso porque é mais complicado, por exemplo, pra quem escreve, né? Que daí entra na parte que me toca, mas pra quem escreve quadrinhos, é muito mais complicado de tu ter uma forma de manter sempre se aperfeiçoando, de estar sempre escrevendo e tal. E aí, quando tu tem um mercado que pelo menos proporciona, mesmo que seja com adaptação de quadrinhos ruins, né? Adaptação de quadrinhos não, adaptações literárias ruins, ou o que quer que seja, mas que tu tem uma coisa que mantenha o artista aperfeiçoando e produzindo e mantendo, né, a questão de fazer quadrinhos, não só de ilustrar para publicidade, ou não só de escrever para publicidade, pô, é uma outra coisa, né? Eu acho até, o Sidney pode me corrigir aí, mas eu acho que a tendência até é esse tipo de coisa diminuir cada vez mais, assim, esse, exato, entre aspas, caça-níqueis. Porque, assim, a qualidade começa a ter que fazer frente às outras. Exatamente. Entendeu? E não só o crescimento dos artistas que trabalham com isso, por pegar esses trabalhos, mas, cara, não cola, entendeu? Chega um momento que o cara vê, não, tô tentando, tô atirando pro lado errado, isso aqui não tá colando, tem que fazer um troço com um diferencial. Assim, o pessoal pode achar, não, mas isso é bobagem, é discurso, não é. Quando eu falo que é claro, o Maurício me paga para levar dinheiro para a empresa dele. E, óbvio, é isso que eu faço. Mas, graças a ele, que é um cara que... Porque é o que eu falo. Todos esses projetos só aconteceram porque o cara deixou. Ele tá numa posição que ele podia falar, não mexe nos meus personagens. Mas ele sacou que isso era uma ampliação do público dele, do público adulto. Só que mais do que isso, o Maurício sacou que dessa maneira ele está fazendo algo que o pessoal falava, não, ele não está preocupado em fazer. Ele está ajudando o mercado. Sim. Porque hoje, se o Danilo aparecer com uma obra para lançar em banca, vão lançar. O Cafage, idem. E eu espero que aconteça o mesmo com o Chico e com o Gustavo. Sim, se eles caíssem na besteira de fazer uma revista mensal, ia ter um monte de gente querendo. Vamos falar de outro assunto. Olha aí, olha só, eu tô falando que caiu na besteira, então olha aí. Ô, louco, meu! Colheu verde quase exclusivo, hein? Será? Sejamos. Eu falo cair na besteira, assim, porque eu tô acostumado, assim, o trabalho do Danilo, por exemplo, ele costuma lançar um álbum por ano, né? Sim. E, cara, pra manter a qualidade ali, é aquilo que até o Sidão já falou, o Rafael já comentou que você já falou em algumas situações, né? Pra entrar no mensal, pra esse tipo de trabalho, é outra coisa, né, cara? Não consegue, às vezes, ter o mesmo tempo de maturação, desenvolvimento da história, de criar as etapas da história e conseguir fazer um trabalho com esmero que realmente cativa, né? É meio complicado. Eu lembro quando a gente lançou o Magnetário, o pessoal delirava. Quando o Maurício falou assim pra mim, em 5 anos, isso é meta dele mesmo, ele é muito doido, Maurício. Ele falou, em 5 anos eu quero ser a Marvel do Brasil. Eu falei, não, Maurício, não, porque nós não vamos fazer quadrinho mensal ruim. fazer lixo já tem gente fazendo lixo. Eu falei, não, se você quiser um parâmetro de comparar, vamos comparar com alguma coisa, eu quero ser, sei lá, a Casterman, eu quero ser a Fantagraph, sei lá, saca? Pra fazer alguma coisa, como você falou, com esmero, com cuidado, acho que não tem que ser só lançado mensalmente, é um negócio. Acho que dá pra gente fazer o projeto com calma, deixar os autores trabalhar e pensando em produto que se encaixe melhor no mercado. Olha aí, mas uma coisa aí, eu senti que o Sidon... Aí eu queria, dentro dessa questão, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que eu acho que sim, mas você acha que o mercado brasileiro, ele já tá maduro assim, suficiente pra ter uma revista mensal, seja independente de qual for a editora, com trabalhos de brasileiros mesmo, assim, no moldes como revistas Metal Roland, como as revistas que tem muito na Argentina, alguns Fierro, por exemplo, né, e tal. Você acha que já tá nesse, já tem um período, já tá uma maturidade boa pra isso? Olha, Marcelo, eu acho que se o material for bem editado, você souber, você souber identificar o que o leitor quer, eu acho que está preparado sim. A prova de que tem público para tudo isso é que as duas graphic novels que eu lancei são de públicos completamente diferentes, né? É claro que é muito possível você gostar das duas, óbvio que é, mas as pegadas são muito diferentes, né? Então eu acho que existe sim essa possibilidade. E eu tenho falado isso em palestra, o pessoal, cara, na boa, eu quero demais, mas eu quero demais que editoras grandes como a Abril, a Globo e a Scala, que são editoras de banca, pô, entrem no mercado de graphic nacionais, cara. Vamos botar quadrinho nacional na banca. Tá cheio de material bom aí esperando para ser lançado. Claro, para isso é importante ter um editor que avalie o material, que saiba. Que, por exemplo, cara, com todo respeito a outros profissionais que fazem esse tipo de quadrinho, mas assim, eu não posso fazer uma graphic novel nacional de banca para colocar na banca se for aquela pegada toda cabeça que chega no final e falou: acabou? Sidão sabe que eu sou fãzaço, assim, do trabalho dele como editor, assim, e não é exagero, assim, quando eu falo que provavelmente não existe outro editor de quadrinhos igual no Brasil. Tá babando ovo aí, tá querendo uma vaguinha. Cara, eu não conseguiria, não teria talento pra fazer coisa da Turma da Mônica, pelo menos não mensal. Olha aí, ele tá querendo uma vaguinha, esse não. Ah, não, mas falando sério. Oh, peraí. Peraí que ele mandou aqui no chat o currículo dele pro Sidão, peraí. Uma coluna para o Wizard quando eu estava antes de ir para Maurício, e essa coluna eu republiquei lá no Universal aqui há alguns anos, que chamava-se A Diferença entre Editor e Editor. E eu colocava inclusive a mim dentro do mesmo balaio, porque eu falei: enquanto eu editei super-herói, enquanto eu editei mangá, eu não era editor de quadrinho, eu era editor de texto, porque eu só, basicamente, eu editava o texto. Você não interfere no roteiro, você não interfere na arte, e é importante dizer o seguinte: ah, mas precisa interferir? Não, necessariamente. Você não precisa interferir, só se for necessário. Você entendeu o alcance, entendeu o produto, entendeu o que se adequa melhor, é uma coisa que você fez, né? Até com a escalação dos personagens. Exato. Ó, na semana que a gente tá gravando aqui, eu recebi um e-mail que eu vou até cometer a indiscrição de revelar. Eu mandei de volta o roteiro o roteiro já estava aprovado, mas eu mandei o texto dos balões da graphic do Piteco pro Chico de volta. Aí ele respondeu pra mim assim: Sidão, admito que eu estava assim, de saber que alguém ia mexer no meu texto. Não porque o texto seja intocável, mas ele falou até porque é a parte que eu tenho mais insegurança. Ele falou assim: mas eu sou um cara criado no meio de fanzines, no meio do quadrinho independente, então alguém da indústria era sempre alguém do mal aí mexendo no seu trabalho. Ele escreveu assim: parabéns, observações muito pontuais e precisas, sois ninja. Aí eu falei pra ele, e aí, claro, isso vai de editor pra editor. Eu falei pra ele: Chico, se tivesse ruim, eu nem aceitaria o primeiro roteiro. Então, esse trabalho de parceria que tem que ter do artista com o editor, né, cara? O editor tem que saber que ele não tem que reescrever a obra do cara. Ele tem que direcionar o autor. E se ele chega nesse ponto e tá vindo tudo errado, o erro dele foi na hora da escolha, né? Exatamente. Tem hora que você vai ter que bater o pau na mesa? Pode ser. Isso pode até acontecer. Porque tem muito autor de quadrinho no Brasil que acha que o editor é inimigo. O que é uma bobagem. Até imagino que tenha autor que editor que haja assim, mas de verdade não é o meu caso. Eu oriento e falo assim, onde tem uma... Chico, o que você acha de fazer isso aqui? Gustavo, e aqui? O que você acha de a gente fizer isso? Tal. E aí a gente vai chegando num lugar comum, consenso para que a coisa ande. Então, assim, eu acho que há estilos e estilos, assim, eu não acho que o editor tem que se satisfazer por falar, mudei a obra do cara. Não, você tem que contribuir. Você tem que contribuir com boas ideias. Quando eu falei de você, às vezes, errar, é claro que pode acontecer alguma coisa. Claro. No meio do caminho. Mas, assim, não é só o cara escolher, né? Quando você escolhe, você conversa com o cara, você mostra qual é o projeto, você entende qual é o feedback que o cara tá te dando, e aí você confia, não, fiz uma escolha certa. Se chega pra frente e aquilo não desandou, cara, em algum momento houve um erro, com certeza, né? Exatamente. Porque não é um troço que o cara entrega uma sinopse de 3 linhas e fala, ó, é isso aqui, se vira aí, não é assim, exatamente. Né? Por exemplo, eu lembro que o primeiro esboço de roteiro do Chico voltou todo pra trás, porque ele em algum momento falava assim, não, e aí a Tuga quer casar com o Piteco. Eu falei, opa, pênalti, acabou. Isso aqui não é uma história do Maurício mais. É uma mulher pré-histórica querer casar com um homem com Neandertal, isso não existe. Isso eu não vou vender na Europa nunca. Uhum. A pegada tem que ser outra. E ele fez, habilmente, uma história que você vai ver que tem a essência do personagem do Maurício ali, do interesse de um pelo outro. E ao mesmo tempo é uma grande aventura. Então, assim... Bom, isso dá te cortando aí. Da essência que você falou, é que eu acho muito legal. Assim, uma coisa que eu fiquei impressionado positivamente com... Eu não me impressiono muito com o trabalho do Danilo, que eu já disse que eu sou putinho. Mas do quanto ele conseguiu fazer uma coisa inusitada e original com o personagem, e ainda assim manter muitas características do personagem. Achei isso muito legal. E a Turma da Mônica, ela já tem um lado assim que pega um pouco menos essa parte do inusitado e pega mais o lado do emocional, né? Mas ainda assim ele traz uma coisa que é, entre aspas, nova, não é totalmente inédita, que eu tenho certeza que, embora não conhecendo tanto a Turma da Mônica, tem história de cunho emocional entre os quatro também. Opa, mas assim, a gente tá acostumado com aquele parâmetro dos dois grupos, né? Do Cebolinha e do Cascão, atazanando e ela retribuindo com as coelhadas bem dadas. E ali ele conseguiu captar o cerne da amizade dos quatro ali, né, cara? De uma forma muito legal. E tem uma frase que o Danilo fala nos agradecimentos, né, do Magnetar, que ele agradece ao Maurício por deixá-lo brincar com os seus brinquedos. Isso é perfeito, isso é muito legal, e ao mesmo tempo tem uma outra coisa que ele fala, ele falou isso em entrevistas, isso eu acho fenomenal, uma grande sacada do Danilo. Ele falou assim, Dão, eu não inventei nada, eu só aumentei o volume, porque é isso, o astronauta sempre foi um personagem solitário. Sim. Ele sempre gostou, ele sempre se penitenciou porque a Ritinha ficou na Terra, casou com outra pessoa e ele ficou lá. Ele só botou o volume no talo. Sim. É a mesma coisa que os outros autores têm feito. Isso. E ainda assim ele conseguiu criar uma coisa, assim, uma história própria, assim, original e inusitada, assim, que é o tipo de visão, assim, que eu acho que até tinha não vi os outros, mas tinha uma divisão, entre aspas, assim, dentro do MSP, né? Você tinha histórias que eram bem uma reinvenção do personagem mesmo, essa é a minha visão. E você tinha as histórias que tinham aquela pegada forte da homenagem, que era uma proposta do próprio álbum. Exatamente. Né? E eu acho que esses dois álbuns tiveram, assim, essas duas amostras, né? Isso. A do Danilo pegando mais o inusitado, que eu já te falei isso, eu achei que o ideal para começar com uma coisa mais diferente do possível do que a gente tá acostumado, né, pra causar esse impacto da mudança. E o do Laços, do Vitor e da Lu, tem esse lado, assim, que tem toda a sua história autocontida, a apresentação, tudo isso que você falou, mas tem o agrado pros fãs de longa data, né, que é exatamente 500 bilhões de easter eggs, e tem esse lado de homenagem, assim, que casa bem com a proposta, justamente por ser uma história mais emotiva. Exatamente isso. Então, é justamente esse... Eu dou a liberdade como editor, eu dou a liberdade pro autor de falar, ó, seguinte, você pode fazer uma, entre aspas, uma reinvenção. Você não vai poder matar personagens, você não vai poder, não vai ter cena de sexo com personagens, sabe? Você tem que jogar de acordo com as regras que eu tenho. E aí tem as grandes sagas. O Danilo introduz o Magnetar, um avô do astronauta, que foi um personagem incrível que não existe. Uhum. A Turma da Mônica, o Victor e a Luca Fage, eles colocam eles se conhecendo numa escolinha, numa creche. Uhum. Isso não existe. E daí? E daí que não existe? Ficou maravilhoso, cara. Isso serve à história, né? Exatamente, serviu a história. Então é isso que aí eu volto no negócio do papel do editor. Acho que o editor tem que ter essa flexibilidade de saber que, olha, aqui dá para eu ceder, ali aqui o autor vai ter que ceder, a gente vai ter que fazer um bem bolado assim, assim, assado. E aí o resultado, felizmente, os dois primeiros não podiam me deixar mais feliz. O Danilo mesmo fala em palestra, fala, o Sidney fez observações pontuais de roteiro que contribuíram muito pro meu roteiro. No Laços eu fiz a mesma coisa. Eu posso até falar o Laços, bom, o Vitor já falou isso, o título Laços fui eu que achei, que demorou pra gente chegar no título, mas na hora que a gente bateu a palavra, eu falei, é isso, né? É Laços. E aí casou muito bem. E tem uma sequência do Laços, vocês vão lembrar, vocês que leram, né? Que eles estão contando histórias. Sim. E cada um conta histórias de personagens que aconteceram. Sim. Aí, eu consegui lembrar algumas ali. Então, mas eu não. Assim como o Rafael, eu conheço um pouco mais do Botafogo, provavelmente, com o Rafael. Não só da época que eu lia, mas também do contato com meu filho, né? E das animações que pegam histórias dos quadrinhos, né? E pegam histórias bem interessantes, assim, marcantes dos quadrinhos e são adaptadas nos desenhos. Exatamente. Então algumas coisas eu consegui, mas o pessoal que é fã de longa data, cara, deve ter muito mais. Então, aí naquele trecho em que eles estão contando histórias, qual que foi a minha contribuição como editor? Foi fazer com que os textos se encaixassem um no outro. Vocês lembram que uma termina sempre em reticências e a frase seguinte parece que é continuação daquela. Uhum. Aí o Vitor falou, pô, Sidão, ficou muito legal. Eu falei, então vamos nessa direção. O que você acha disso? Vamos, vamos. E aí a gente... Então, quer dizer, tem que ser um trabalho de parceria mesmo. O editor não pode querer ser o autor e o autor não pode achar que o editor é inimigo dele. Mas só para terminar, Luiz, eu acho assim que a gente tem outros bons editores de quadrinhos no Brasil hoje. Tem o Lobo, que não tá mais editando pela Barba Negra, que era um bom editor, mas eles seguem uma linha diferente da que eu penso. Tem o André Conte da Companhia da Quadrinhos na Companhia, um cara que eu acho que tá editando bem quadrinhos e que vai crescer muito ainda é o Rafael Fernandes da MED, e tem no mercado independente, tem o Serginho Chaves que faz a Café Espacial, mas cada um na sua, eu acho que é o que você falou, mas falta mais a figura do editor de quadrinho no Brasil. Com certeza falta mais, eu acho que falta mais essa visão do editor como parceiro e como um constituinte processo da criação de quadrinhos e não só como um cara que tá lá como atravessador ou qualquer outra coisa, né, isso, cara? Tipo, tá. Assim como tem o desenhista, o arte finalista, o colorista, o roteirista, tem o editor. É um trabalho que não é tão simples, porque lidar com autores, com artistas, é um negócio... muitas vezes, infelizmente, não tive esse... Mas tem caras que têm um ego gigantesco, assim, cara. Então você tem que saber como lidar, sabe? E é até por isso que o pessoal fala, como é que você escolheu os autores das gráficas? Eu escolhi baseado no que eles eram, nas características que eles tinham para fazer cada personagem. Eu escolhi porque eles eram profissionais que, durante a Graphic Novel, os MSP50, me mostraram que eram muito bons de prazo e era algo que eu precisava. E eu escolhi caras que são profissionais na acepção da palavra, que não tem mimimi, que, precisamos mudar isso. Se tiver, se tiver discordância, a gente vai sentar e conversar. Me convença disso aqui, tá? Beleza, várias vezes eu sugeri. Não, você tem razão, volta pra trás, volta como tava. O limite, às vezes, ele serve pra ajudar, né, cara? Tem que ter um limite de algumas coisas, como eu já vi você falando. Os produtos, qualquer produto que leva a marca do Maurício, vai ter um alcance maior que determinadas coisas, você tem que vetar ali, né? Exatamente. mas o cara tem que saber transformar isso a favor, né, cara? Me tolheu aqui, não faço mais. Mas isso rola, viu? Tem muito mimimi. Ai, mas mimimi, o que é isso? O que é aquilo? Né? Cara, isso rola muito. E é por isso que eu falei, nas graphic novels, agora, depois do sucesso do Magnetar e agora do Laços, né, ficou muito evidente, né, que acho que é uma linha de sucesso que a gente lançou, né? Parece, né? Parece. Eu tive uma amostra disso lá na Multiverso Comic Con, né, uma calhada de gente, quase não consegui meu autógrafo do Laços. Porra, cara, olha só, tu vai acabar com os artistas, hein, Sidão? Pois não, imagina. Porque na hora do autógrafo o cara vai pegar uma tendinite ferrada. Pelo amor de Deus, fica não. Mas assim, quando a gente lançou o primeiro, cara, gerou um burburinho, assim, cara. Eu tenho, acho que se eu não errei a conta, eu tenho 35 candidatos a graphic novel. Eita. Eita. Caras que escreveram e falaram, eu quero, uhum. eu quero. E pra fazer, pra entrar nesse, né, nas graphic novels, a primeira coisa é justamente isso. O cara tem que estar com muito tesão, o cara tem que querer. Uhum. Porque não vem, se é só pra você ganhar dinheiro, pra você ganhar, pra você ganhar espaço na mídia e tal, nem me procura, cara. Agora, se você curte, você acha que dá pra contribuir pro universo Maurício de Souza, pros personagens em questão, aí a gente pode conversar. Eu continuo eu escolhendo quais são os personagens, mas já começam a chegar propostas de roteiro muito interessantes e que talvez possam virar graphic novels no sentido contrário da pessoa que me procurou com a ideia tal de acabar emplacando uma graphic. Alô? Alô, Maurício, aqui é a Mônica. A gente meio que inverteu a ordem das coisas aqui, né? Porque, porra, o Sidão já é uma mega star, né? Todo mundo conhece o Sidão. Mas, Sidão, a gente queria que você falasse só rapidamente, assim, de como você começou, né, com a parte de quadrinhos. Eu já li o EBS sobre isso. Mas, e também do teu gosto pessoal, assim, de quadrinhos, né? Porque você tava falando que você sempre curtiu super-herói também, e de outras coisas que você gosta muito de. E o que ainda dá pra acompanhar hoje ainda com esse calhamaço de trabalho aí que você faz? Ah, então, cara, eu sou jornalista, né, de formação, escrevo sobre quadrinhos desde 1990. Já escrevi pros principais jornais São Paulo, Folha, Estadão, Jornal da Tarde, Folha da Tarde, para revistas como Super Interessante, Revista Imprensa, Duas Rodas, Gula, sempre falando sobre quadrinhos. Eu bolava pauta para falar de quadrinhos nessas revistas. Aí eu fui editor da Wizard, eu editei mangá na Conrad, eu fui durante muito tempo, durante 2 anos, fui redator da Globo também. E aí, desde 1990, eu costumo dizer que eu não passei um mês da minha vida sem escrever pelo menos uma notinha que fosse sobre quadrinhos. Em 2000 eu virei o editor-chefe do Universo HQ, né, que desde então se tornou uma referência quando o assunto é quadrinho na internet brasileira. E tem uma coisa que os ouvintes já devem ter sacado, tal, por conta do meu trabalho como editor na MSP ter crescido demais, o jornalista Sidney Guzman teve que se ausentar do Universo HQ. O Universo HQ hoje não tem matéria do Sidney, não tem resenha do Sidney, porque não dá pra você ser estilingue e vidraça ao mesmo tempo, não tem jeito. Então hoje o site anda sozinho, eu me mantenho ali revisando o site, orientando a galera, falando, gente, isso pode, isso não pode e tal, e deixando eles absolutamente à vontade para tocarem o site durante o dia a dia. Quanto aos meus gostos pessoais, bom, eu comecei a ler quadrinhos com Disney e Turma da Mônica. Eu não me lembro exatamente quais foram as primeiras revistas, mas eu lembro de uma coisa muito, muito clara, que meu pai me dava a revista da Mônica porque este aqui é brasileiro. Era aquele negócio da valorização do nacional, né? Uhum. E aí eu lembro que era esse o argumento do meu pai. Depois eu migrei para super-heróis, né? Eu li durante muito tempo. Meu personagem favorito para sempre vai ser o Batman, não tem como negar. Eu diria que apesar de que tu anda sempre com uma camiseta do Superman, né? Então acho que há uma controvérsia aí, né? Isso é lenda, só por causa que eu caí no buraco do Datena. Uepa! Com a camisa do Super-Homem. Tu quer saber mais do que o cara? Qual o personagem favorito dele, cara? Por causa disso. Mas eu falei que era com a camiseta do Superman, né? Que tu tava lá. No... Ele quer puxar todo mundo pro lado do Superman. É muito putinho. Não tem jeito. O jogo fica mais difícil a cada rodada. Só alguém com superpoderes será capaz de vencer. Isso é um trabalho para o Super-Homem. Ah, quem fica em pé? Hoje, 9h50 da noite. Seguida de perto pelo Sandman do Neil Gaiman, que eu tive a honra de editar todos os volumes da Conrad, né, do Sandman no Brasil, e uma dessa parte foi um trabalho muito bacana. Ouvi do Neil Gaiman, né, mais de uma vez, que a melhor edição do mundo de Sandman era brasileira, e eu ter estado nela foi um presente, assim, que eu ganhei nesse mercado. Então, assim, eu li muito super-herói. Aí, quando eu tava com meus 15 anos, eu comecei a ler Asterix. E aí, cara, quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos já na faculdade de jornalismo, eu comecei a ler quadrinho europeu. E aí o bicho pegou, né? Porque o mercado europeu de quadrinhos tem uma diferença básica em relação ao americano. Nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles olham é se a arte é bacana. Na Europa, a primeira coisa que eles olham é se tem roteiro. Então, como eu gosto de boas histórias, eu passei a ler muito quadrinho europeu. E isso inclui, inclusive, os Fumetti da Bonelli, que tem. O pessoal pode torcer o nariz e tal, mas tá cheio de quadrinho bom na Bonelli. Júlia do Berardi é fenomenal, o Mágico Ventra é fantástico. Tem muito tech gigante que dá pau em graphic novel americana com o pé nas costas. Só que o pessoal tem preconceito, acho uma bobagem. É, eu gosto bastante de Dylan Dog, cara. É uma pena que já tá há muito tempo fora da banca aqui, né? Exatamente. E ainda é muito, muito forte lá na Itália. O Dylan Dog é muito, muito forte. Então é assim. É, aí eu passei a curtir quadrinho europeu. E aí, cara, quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos, eu botei na cabeça o negócio. Eu quero conhecer o máximo possível de quadrinhos, o máximo que eu consegui. Eu tenho uma obsessão imbecil de querer ler quase tudo que sai na banca. E eu leio muita coisa. Muita, muita coisa. Hoje, as mensais, eu acompanho pouquíssima coisa de super-herói, de mangá, é um ou outro. Agora, todos os especiais, eu tô falando sério, todos os especiais que saem, de todas as editoras no Brasil, inclusive a adaptação literária, eu leio tudo. E não é pouca coisa. Hoje, por mês, a gente, sei lá, saem, sei lá, 30 álbuns, cara. Por mês. É verdade, muita coisa. É coisa pra caramba. Tu tem quantas horas por dia, cara? Não é 24, não, né? Como é que ele consegue, tipo, trabalhar na MSP, ter coisas do universo HQ, ler, ter família, né? Lidar com não, família. O pior de tudo não é isso. O pior de tudo é quando ele... O pior de tudo é quando ele bota lá no blog do universo HQ, lá, as edições encadernadas da Asa, do não sei o quê, que essa porra a gente nunca vai ler. E ele fica botando lá, melhores do mês. Porra. Vai no Universo HQ, que agora tá dentro do site. Veja os meus melhores de julho. Em julho eu estive em Lisboa e Barcelona, né? E trouxe quadrinho a dar com pau da Europa, né, cara? A minha lista ficou gigante, cara. Só quase tudo de quadrinho europeu. Foi uma delícia de leitura esse mês. Outra coisa que o pessoal fala, não, mangá é tudo bobagem, uma ova, tá cheio de mangá bom. Sim. Tem mangás excelentes no mercado. E assim, hoje quando o pessoal me pergunta, qual é o teu gênero de quadrinho favorito? O quadrinho que eu mais gosto é o quadrinho bom, entendeu? E ele pode ser feito no Brasil, na Coreia, na Alemanha, na Itália, na França. Eu não gosto de quadrinho ruim, e tem quadrinho ruim em todos esses países que eu fiz. Sim. Então assim, basta a gente saber selecionar. Eu acho que ontem eu gravava um outro podcast e o cara... O cara falou assim, mas você acha que você, como leitor de super-herói, tem leitor que os leitores, todos eles evoluem? Eu falei, olha, é chato usar o termo evoluir, o verbo evoluir, porque é o seguinte, tem cara que simplesmente gosta e acabou. Agora, o que eu enxergo é que tem muito leitor de super-herói que acha que gostar de um gênero é como ser apaixonado por um time de futebol, que aquilo vai ter que se seguir vai seguir com você pro resto da vida. Eu acho que não precisa ser assim. É, até pode ser assim, né, cara? Mas não pode ser só isso, né? O cara não tem que ficar restrito àquilo dali, né? Assim, eu como fã de super-herói, eu te confesso, eu não tenho saco de ler mensal a maioria das vezes, assim. Mas eu tô sempre buscando algum trabalho ali que tem um diferencial e que me agrada, porque eu gosto daquela experiência de ler esse gênero e de ler periodicamente, né? Dessa diferença do mensal, assim, de como se constrói as histórias, assim, né? Apesar que hoje em dia muita coisa já sai direto em cadeia. O que acaba sendo bom, porque quando misturam os títulos, vem muita merda junto. Mas eu gosto da experiência de ler todo mês, assim, sabe? Ficar esperar o próximo mês e ver o que cara vai fazer mês que vem, né? Então sempre tento ver o que tem de bom, o que eu consigo, que me agrada, né? Mas ler tudo é complicado, porque assim, o nível é muito instável, né? Eu confesso que eu superei essa fase, até porque eu comecei a apertar o foda-se para desligar quando começaram as mega sagas que não terminavam, elas terminavam para começar outra. Sim, falei, não, cara. Eu também não leio. Essas sagas eu também não leio. Mas você tem alguns títulos assim que o cara, que você consegue identificar uma pegada um pouco mais autoral dentro de uma ou outra editora e que dá para você pegar algumas coisas legais. Mas é cada vez mais difícil, né? É uma peneira que você tem que. É, tanto quando eu comento para as pessoas que eu parei de ler quadrinhos mensais com os Novos 52, né? Até li uma ou outra coisa, mas parei, né? E o pessoal me fala, mas tem coisa boa e tal. Cara, eu sei que tem coisa boa, mas eu também sei que é uma minoria. E tem tantas outras coisas que eu posso conhecer que não tem nada a ver com super-herói e que são de N outros lugares do Brasil e de outros países e tal, que eu posso ler. E, cara, eu vejo pela questão do custo-benefício, cara. Eu não tenho mais tempo pra ler mensal e ficar na tentativa e erro, sabe? Eu prefiro ir numa coisa que eu não conheço, que é o que eu tenho feito, assim, comprar uma coisa especial, um encadernado, que eu saiba que termina ali. Mesmo que eu não gostar, eu sei que termina ali. Das revistas revistas que saem com regularidade na banca, tem algumas que eu leio, chegou, eu leio. Eu gosto muito da revista Vertigo. Sim, da Panini. Eu leio também. Eu acho muito bacana. Eu leio as aventuras de J. Kendall, o J. Kendall, Aventuras de uma Criminosa, que é a Júlia. Uhum. Eu leio uma, tem um mangá da Nova Sampa muito legal, que é o Old Boy, que tá saindo agora, que também é, todo mundo tá falando bem desse aí, cara. É bem bacana. Tô esperando a Panini terminar o Homúnculos, que falta um volume, um mangá adulto. Eu também, muito, cara. Muito bom. Essa daí já até comentei aqui no Areva, que ficou. Só falta um volume e tá um século e não sai essa bomba. Cara, espero, porque assim, espero que essa série não fique. Porque faltar um número, cara. Eu acho que é pra dar com a cabeça na parede. Então, porque realmente é um material que tem que terminar, sabe? Tem que terminar. Sim. E tem coisas muito legais saindo, por exemplo, tem mangá. Pra quem curte mangá, tem a republicação do Dragon Ball, tem One Piece, que tá, tem a fase média, tem a fase da republicação, que é um mangá bem, bem bacana. Tem o Samurai X pela JBC. Quer dizer, hoje tem boas escolhas, inclusive nas bancas, pra quem quiser acompanhar materiais de qualidade. Tem bastante coisa bacana saindo. Alô? Alô, Maurício, aqui é a Mônica. Bom, isso aí, Cidão. Queria te agradecer por ter participado aqui do podcast e ter batido esse papo aí longo e extenso com a gente. Queria que você mandasse um abraço também pro Marcelo da Silva, que é um grande... Aham, claro. Marcelo da Silva, aquele, também conhecido como Maurício de Souza. E queria que você falasse pra gente aí do que tem aí pra sair desse aniversário da Mônica aí, da turma da Mônica 50 anos. Já teve a edição mensal, né, que saiu aquela especial que eu comprei. Sim, sim. E o que tem o Laços, claro, né, que já faz parte de um projeto, mas não é coincidência que saiu agora, com certeza. É. E o que mais tá saindo? Tem o livro que você falou, né? O que mais? Ó, cara, tá aí no livro do Mônicas, que vai sair até o final do ano, né? Tem um material que chegou nas bancas e livrarias, chega agora em agosto. É mais um sonho de consumo que eu consegui realizar lá como editor, porque se tem algum cara que dá pra, que pode experimentar nesse mercado, esse cara é o Maurício. E tem um negócio, tem algumas coisas que, por exemplo, o mercado americano tem, que a gente nunca teve no Brasil e que agora vai ter. Então a gente lançou em dois volumes, parecem dois tijolinhos pequenininhos, bem, sei lá, deve ter uns 10 centímetros de altura e por largura, assim, todas as capas da Mônica. Eita, são todas as capas, todas, desde a número 1 até a capa do aniversário que saiu esse ano. Então são 526 capas, se eu não me engano, divididos em dois volumes. No primeiro volume tem Abril e Globo, no segundo tem Globo e Panini, com textos de abertura que contextualizam aqueles os períodos em que essas capas foram realizadas, e com algumas curiosidades, como por exemplo o fato de, na editora Globo, durante 5 anos, a Mônica ter tido 13 edições por ano. Ou seja, quando a edição número 500 da Mônica chegou na banca, não foram em 500 meses, foram em 495. Caramba! É incrível, né? Que vocês criavam essa revista, que o Maurício criava essa revista? Na verdade, foi a própria Globo que criou. A Mônica e Cebolinha tinham essa peculiaridade, porque se vendia demais na época, e os meses eram aleatórios. Teve mês que um ano foi em setembro, no outro foi em março. É incrível isso. Então aí o leitor vai ver nas capas que vai repetir o mês. Não é erro. Isso realmente aconteceu. Naquele período, durante 5 anos, teve duas capas. Teve 3 edições por ano. Incrível isso, né? Então esse é um material que o Maurício sempre quis ter. Falou assim, eu quero ter aquele um livrinho daqueles que, sabe, quando você está saindo do supermercado, da livraria, você vê aquele tijolinho pequenininho. Falei, Maurício, lá nos Estados Unidos tem todas as capas do Batman, tem Super-Homem, e é pequenininho mesmo, é pra ser um catálogo. Uhum. Cara, o livro ficou muito show, muito bonitinho. São dois livros, dois catataus grossos, assim, com um papel bom, que saiu agora. Um livro que complementa esse livro, que sai fechando o cinquentenário da Mônica já no ano que vem, porque o cinquentenário vai até março, né? A gente vai de março a março, né? Uhum. Vai ser um livro que quem tá escrevendo sou eu, com pesquisa do Paulo Beck, o roteirista Paulo Beck. em que aí eu falo, a temática das capas é basicamente, eu vou usar aquelas imagens, só que é um livro de capas comentadas, como se tem nos Estados Unidos o Batman cover to cover. Uhum. Então eu vou ter, sei lá, as capas divididas por edições de aniversário, as capas em que são apresentados personagens, as capas repetidas, as capas em que a Mônica não aparece, aí eu vou contar curiosidades dessas capas, como é, por que que isso aconteceu, como é que foi feito na época, capas que não estão nos dois livrinhos de capas, como por exemplo a primeira capa de uma revista institucional da Mônica, a gente pode fazer a capa que mais vendeu, entendeu? As histórias vão longe, e o livro está sendo preparado para ser impresso no final do ano e fechar o cinquentenário da Mônica. Além disso, tem uma pancada de ações com a Mônica que estão sendo realizadas durante o ano. Tem desde uma ação na Favela da Rocinha, por exemplo, realizada no primeiro final de semana de agosto, até bolo no Amor aos Pedaços. Tem coisas incríveis sendo feitas com a turma da Mônica, e tem muita novidade que os leitores, quando virem, vão falar: putz, como assim? Como é que eles conseguiram isso? Mas é porque a Mônica realmente é uma potência, cara. Ela tem uma força extraordinária junto à sociedade, e a gente aproveitar esse poderio todo para levar a turma da Mônica para o máximo de pessoas possível. Tá, e aquela prévia lá do Chico Bento lá que você botou lá? Agora você vai ter que falar. Então. Então, como vocês viram, no ano do aniversário da Mônica, o nosso caipira favorito da Vila Abobrinha também ganhou muito destaque, né? Porque nesse mês de agosto sai tanto o Chico Bento Moço, que é a versão jovem do Chico Bento, quanto sai a graphic novel do Gustavo Duarte, Chico Bento Pavão Espacial. Quer dizer, são duas releituras de Chico Bento, né? Em direções bastante diferentes, mas que acho que vão agradar o público como um todo. E, assim, e para quem viu os previews aí do Pavor Espacial, dá pra ver que o Gustavo brincou muito, muito com... Tá cheio de easter eggs também na história dele, o pessoal vai adorar. E não só easter eggs ligados a Maurício de Souza, mas easter eggs ligados à cultura da ufologia, como eu diria. Tem muita coisa pros tarados de plantão. Tem até, veja só, menções a Star Wars na obra, veja só. As delas que eles viraram quando isso aconteceu. Vai ter som no espaço lá, isso? Posso dizer. O que eu posso deixar, ó, eu vou deixar aqui uma surpresa, porque eu não vou revelar isso, mas quando você lê, você vai lembrar do que eu te falei agora. Vai ter uma página em especial, você vai lembrar muito dessa pergunta que você fez. Vai ter som no espaço? E que som? E que som, Emília? É um som que eu vou te falar. O cara não era brincadeira, não. Mas tudo bem, você vai entender quando você lê. Aí você vai falar assim: então, era dessa página aqui, né? Como vocês falaram, eu sou mestre em fazer suspense. Então, e o Chico Bento comigo Moço? Mesmo. O Chico Bento Moço é para pegar um público similar ao da Turma Mônica Jovem, isso? Exatamente, é pegar uma para ampliar o sucesso da Turma Mônica Jovem. E o traço é similar também? Uma pegada mais diferente. Na verdade, é o seguinte: por uma escolha do Maurício, eu achei bastante acertada, ele vai ser em preto e branco, com uma carinha de mangá, mas não vai ter, por exemplo, aquelas expressões que tem em mangá, o Super Deformation, sabe? Quando eles ficam pequenininhos. Isso não deve ter. Deve ser uma coisa mais barroca mesmo. E o Chico já tá um pouco mais crescido que os meninos. Ele tá em época de faculdade, ele sai da Vila Abobrinha e deixa um pouco da vida dele para trás. Uma nova pegada que é mais uma aposta que o Maurício faz, e eu diria bastante ousada, porque ele podia, como eu falei no começo, estar ali tranquilo, sossegado, mas ele continua inquieto e buscando novas conquistas. Eu sempre falo, o cara tem 77 anos e fala para mim, e fala para quem quiser ouvir que ele tá na melhor fase da carreira dele. Quem sou eu, perto de fazer 47, para dizer o contrário? Eu também tenho que dizer que eu também estou na melhor fase da minha carreira. Isso aí, tá melhorando cada vez mais. Eu queria só destacar uma coisinha rapidinho da Turma da Mônica 50 anos, que entre as várias coisas que estão sendo feitas, eu acho legal destacar a Turma da Mônica Toy, que é uma série de animações 2D, que sai no canal da Turma da Mônica. Se vocês procurarem no YouTube, Turma da Mônica TV é o nome do canal, tem os videozinhos lá, que são na verdade animações 2D assim, bem simples, assim, curtinhas, que são muito, muito, muito legais, cara. Vale a pena ver. E é verdade. E logo, logo esse material vai estar na televisão, tanto aberta quanto fechada. E é realmente muito legal, porque são animações de 30 segundos, em que não tem som. E essas animações têm uma pegada um pouquinho mais ligada com a Turma da Mônica antiga. Porque hoje, por exemplo, os quadrinhos não mostram a cena da pancada da Mônica. Tem que mostrar uma onomatopeia. Nessa daí, não. A coelhada vai rolar livre, leve e solta. O olhinho dele fica com cruzinha. É uma animação que lembra muito Pucca, misturado com South Park, assim. Acho que o pessoal que não conhece vai curtir muito. Quem já está assistindo está realmente adorando. Eu só queria saber do Sidney, como é que vai ter personagem nordestino aí? Então, faz 2 anos, o Maurício anunciou em Salvador que tem uma... para estrear uma família de personagens baianos na Turma da Mônica. Personagens estão criados e o Maurício está orientando os roteiristas para como introduzi-los na Turma da Mônica. Os personagens vêm para contracenar com a Turma da Mônica. Vem uma menina que vai rivalizar a amizade da Magali com a Mônica. A mãe é professora, o pai é músico, um dos filhos curte música clássica, outro curte axé. Vai ser um negócio bem, bem misturado e se tudo der certo, acho que o ano que vem essa estreia acontece. Acho legal essa inclusão, mas eu queria fazer meu porém que Nordeste não é só Bahia. Exatamente. Mas também não dá pra colocar um personagem de cada estado do Nordeste, né? Porque realmente não daria pra, como a Turma da Mônica é eminentemente paulista, né? Na verdade, a gente também não tem um núcleo carioca, a gente não tem um núcleo mineiro, um núcleo gaúcho. Não, deixa pra lá, rapaz. Ele é assim, é tudo igual. Ó. A gente fez um podcast regional, o Marcelo representou os baianos também, tá reclamando. Eu acho que, na verdade, a Turma da Mônica representa o Brasil, né? Acho que é um negócio mais brasileiro do que qualquer outra coisa. Então, de onde os personagens são, de onde vêm, acho que não tem muito problema, né? Eu sei que há uma rivalidade grande entre os estados nordestinos, mas eu acho que o pessoal vai curtir quando eles estrearem. Não, com certeza, eu tô aqui só zoando, é porque geralmente, sempre quando tem essas questões aqui no podcast, eu sempre coloco isso, porque geralmente as pessoas só veem o Nordeste como Bahia, né? Eu sei que tem toda a diversidade e tal, eu sei que não dá pra colocar todo mundo. Aí você torce pro São Paulo. É, pois é. Quem disse que eu não torço pra time de futebol faz mais de 6 anos, cara. É, mas quando quer zoar meu Vasco, fica falando do São Paulo. É, não. Quando quero zoar o Vasco, eu fico falando da vice-liderança. É, tá lá, tá vendo? Já virou pessoal. Deixa esse Bambi aí. Mas é isso, Sidão. Obrigadão mesmo, cara. Sucesso cada vez maior, cara, que já não é pouco e eu tenho certeza que só vai crescer aí. Obrigado, Júlio, Marcelo. Rafael, obrigado aí no espaço. A gente ficou mais de 2 horas conversando. Eu falo demais. Já peço desculpas antecipadas, porque eu realmente acabo falando demais. E como quem já viveu palestrando ou falando com leitores e público, eu não diria que isso é um problema, porque... eu falo demais porque sou absolutamente apaixonado pelo que eu faço, né? Isso é muito nítido, tanto quando eu divulgo os materiais, assim. É sempre um prazer conversar com o meu cliente, que na verdade são os meus leitores, porque eu acho que como eu sempre digo, é a melhor parte do trabalho, é você ouvir o que o leitor está achando do seu trabalho. Isso por sorte, ou talvez por um pouco de competência, eu tenho ouvido coisas boas e espero que isso continue acontecendo. Então, por isso que eu queria agradecer demais o espaço aí no Areva, deixar um abraço para todos os ouvintes e, quando vocês precisarem, estou à disposição. Espero que o pessoal tenha curtido bastante esse episódio também. E mais 50 anos para a Mônica, 100, 200 e para toda a turma lá. Um grande abraço para o Maurício também. E ficamos por aqui. Até o próximo podcast. E Areva! Well, everybody's heard about the bird. Leitura de comentários, hoje com a casa cheia, senhores. Se for ver o elenco que está aqui hoje e quem conhece o Areva já vai se preparar que semana que vem é esse elenco, hein? Então, vocês não perdem por esperar. Estou aqui, o Freud, o senhor Alex Matos, o senhor Modeste, o senhor Romenick, o senhor Romouro e o senhor Marcelo. Então, vocês já sabem que semana que vem tem, né? Vamos ler aqui os comentários do podcast 151, que teve participação do Pericles Jr. e falamos de filmes de robôs, monstros e do Pacific Rim, ou Círculo de Fogo. Então, vamos começar aí. Senhor Romenick, faça as honras, por favor. Bom, eu vou ler aqui o comentário do Mustaine. Ele falou que o Gigante de Ferro é foda demais. Aliás, recomendo que certos arevianos que deram nota 10 pro Man of Steel assistam essa animação novamente. Eu também daria nota 10 pro Man of Steel, não sei quem do Areva deu nota 10, mas eu também daria um 9 ou um 10. Eu gostei bastante bastante do filme. E me surgiu uma dúvida, o Gigantes de Ferro é uma animação ou é aquele dos robôs que lutam boxe? É animação. E Gigantes de Aço, que se eu não me engano é Gigante de Aço, que a gente também falou no podcast, você pelo visto não ouviu, né? Tinha assistido o filme, eu não assisti o filme, não ouvi o podcast, é lógico. Tá certo. Não teve spoiler não, porra. Gigantes de Aço, que é o filme dos robôs que lutam boxe lá com o Wolverine. Isso. Filmaço, Gigantes de Aço. Gigantes de Ferro, eu não lembro dessa animação, mas vou procurar. Então... E quando Gigantes de Aço é um filmaço, o Menor é uma merda. Pau de meio metro no seu cu, Modeste. Não vamos voltar nessa polêmica, não. Gigantes de Ferro tem que assistir, o Modeste. Eu acho que você... O Modeste, não. O Romerick. Eu acho que você já deve ter assistido, se não tá ligando o nome à pessoa. Muito bom. É, pode ser. Mas eu vou botar aqui na minha lista de compras internacionais. Tá certo. Essa recomendação do Mustaine. Tá certo. Seu Marcelo Soares. É, eu vou ler aqui um do Eric Lima, que ele falou que um filme legalzinho sobre robôs gigantes é Robot Jocks, Os Gladiadores do Futuro. Sempre tem que ter uma coisa do futuro, né? Onde USA, Estados Unidos e a União Soviética, no futuro, óbvio, imagino qual o futuro, disputam territórios em um futuro distópico lutando com mechas animados em stop motion. Aí ele botou o link aqui, o trailer, disse que achava sensacional. Não sei, eu não vi aqui, não sei qual o ano do filme, não pesquisei. Deve ser muito antigo, porque mechas com União Soviética, né? Não, com certeza deve ser anos 80 por aí, anos 70. 89. Já procurei aqui na minha memória seletiva. Aqui. 89, ainda falando de União Soviética com os Estados Unidos, os caras estavam realmente atrasados na percepção histórica. No IMDB, ele tá com uma avaliação de 4,9. Abaixo de 5, de 0 a 10 aqui. Eu não vi o filme pra poder avaliar. Tá? Eu tô vendo aqui o trailer, cara. Sensacional a luta dos robôs em stop motion. Viu? Essa coisa fantástica. Stop motion é legal. Eu gosto também. O que mais, Marcelo? Outro comentário que eu selecionei aqui do podcast foi o comentário do Mustaine também, que ele disse: sério, que vocês não falaram de Mega XRL, o robô gigante mais foda de todos, e tem a melhor abertura de todas. É, realmente, acho que, se não me engano, a gente esqueceu mesmo de falar do Mega XLR, que eu também, é um desenho que eu acho muito foda, eu gosto muito. Tem até uma coisa que eu acho foda do Mega XLR, que é os botões que ele tem no robô. Praticamente todo desenho era um botão diferente, que ele tinha que apertar, e aí, às vezes o personagem tirava umas ondas também, tava uns botões de bem interação de onda, assim, bem... Não lembro agora nenhum de cabeça, mas era uma coisa bem divertida de assistir. Era um desenho muito bom. Falando em desenho que a gente esqueceu, eu acho que eu esqueci de falar. Eu gostava muito do Pirata do Espaço. Desenho do Pirata do Espaço, velho. Sensacional. Bom pra caralho, passava na manchete. Gostava muito desse desenho também, que é de robô gigante também. Senhor Modeste, diga aí. Antes, eu só queria perguntar uma coisa pra quem participou. Eu não pude ouvir o podcast ainda. Vocês falaram sobre o Vingador do Espaço, que os robôs gigantes que vinham do outro planeta pra salvar o mundo nos anos 50, quase? Não, né? É, não, vocês são tudo amador. Depois eu mostro vocês. Fodão, por que você não aparece pra gravar, né? Eu paguei a internet. Tá desculpado, mano. Tá certo, pobreza. Tava cortada a minha internet, tá bom? Isso aí, beleza. Então vamos lá, comentário de Rodrigo P. Freire. Ótimo episódio, galera. Então, parabéns. Se vocês me permitem, gostaria de comentar dois filmes Godzilla. Um é Godzilla vs Mega Godzilla 3, que é muito massa, velho, porque o Mega Godzilla é feito de um esqueleto de original, que eles colocaram uma armadura nele e mandaram quem aporrar. O outro é Godzilla Final War, que é o motivo de eu ter selecionado esse, porque eu tenho esse filme e ele é sensacional mesmo, que é o melhor filme de Godzilla tirando o original, claro. Pra quem não sabe, ele é assim, que eu acabo de ler o comentário dele pra começar. É porrada. Já misturou o que você fala com o comentário dele de uma forma que não faz mais diferença. Então vamos lá. É tanta foda-se o comentário dele. É que assim, é que praticamente quase todos os monstros que apareceram, né, hoje apareceram no filme Godzilla, aparecem de volta e ele luta com esses monstros diretos. O primeiro monstro que o Godzilla luta nesse filme é o Godzilla do filme americano. É muito massa, cara. Ele destrói aquele Godzilla de bosta em dois segundos. É muito rapidinho. É um filmaço bom pra caralho. Pra quem gostava do Pride, tem o Don Fry, lutador do Pride, que tá lá no filme. Gary Goodrich tá no filme. Tem um outro lutador da época do Pride. É um filmaço, Godzilla Final War. Filmaço. Pride é o que? Orgulho gay? Não, o Pride era o maior evento de MMA. Então eu falei certo, Japão. Orgulho gay. Bom, o que mais? MMA, aqueles machos musculosos. Machos musculosos, anabolizados. Aquilo foi sensacional. Segue, Vandante. Comentário do Guilherme Cunha. Charivan não é genérico de Jasco. Jasco que é o genérico da trilogia Gaiban, Charivan, Shader. Tome no seu cu, cara, porque Jasco é muito melhor que todos esses juntos. Que nenhum desses aí é baseado em Star Wars, tá? Foda-se você. Sobre... Que isso? Que isso? Que gratuidade. Calma. Calma, só que vai. Calma. Godzilla não aparece na ilha do King Kong. O Kong é que é levado pendurado em balões até Tóquio. Essa é a parte menos relevante do filme. A parte mais relevante do King Kong vs Godzilla, que eu também tenho o DVD, são os japoneses pintados de preto pra fazer que são índios. É sensacional. Acho que também, ele mandou aqui o vídeo do King Kong sendo carregado com balões. É muito tosco, bicho. Cara, tudo é tosco, cara. O primeiro monstro que o King Kong luta é um polvo gigante. Só que o polvo gigante é um troço de chroma key nojento que eles filmaram um polvo normal pra lutar com um cara vestido de gorila. Quando jogam o polvo de celofane na cara do King Kong, e o King Kong, como ele tem que escalar um prédio, cara, ele sobe no prédio do governo lá do Japão. Em Tóquio, quando ele sobe. Só que tem uns 5 andares do prédio só, cara. Ele tá no banquinho, é ridículo. Cara, eu recomendo fortemente pra quem não viu King Kong vs Godzilla. É a comédia mais legal que você vai ver no último filme. Tá certo. Então, vamos seguir em frente. Quem agora? Senhor Alex Matos. Ah tá, eu separei o Kural King aqui. Ele fala o seguinte: podcast muito bom, jovem. Convidado pareceu bastante gente boa e tem um traço interessante sobre o tema, apesar de não terem falado tanto quanto eu estava esperando que falaria. Eu digo que eu concordo com ele, blá blá blá blá blá. Não me lembro de nenhum filme assim de cabeça. Então eu volto depois. Isso aí, bem pertinente o comentário do cara. Eu concordo completamente com ele. Deixa eu ver o próximo aqui. O próximo aqui, ó. Separei o Gordinho do Mal. Por que que eu separei o do Gordinho do Mal? Porque Gordinho do Mal é gordo e é do mal, cara. Esse cara é foda, velho. É um gordo do mal, velho. Vocês têm noção tudo que é foda isso? Darth Vader é uma moça pertinho de um gordinho do mal. Aí ele fala sobre o feed aqui, o problema do feed. Ô, gordinho do mal, vamos explicar pra você de uma forma sincera sobre o feed do Areva. O feed do Areva é feito nas coxas, cara. É, não é uma pessoa profissional que bota esse bagulho pra funcionar. E a gente entrou numa discussão esses dias aqui, a gente tem certeza absoluta que a gente não sabe mexer nesse negócio. A gente tá aprendendo ainda. É verdade. A gente não sabe mexer, mas estamos melhorando para melhor atendê-lo, senhor, tá? Tivemos uns contratempos aí, mas agora o feed está aí a todo vapor e tal, e até quando, não sei, mas vamos lá, né? Vamos que vamos. Mas esse feedback do Gordinho do Mal é bom mesmo, cara, é importante. Se ele puder, inclusive, o pessoal que puder indicar outros podcasts, por exemplo, o cara fala que tem alguns aplicativos em que o nosso não está atualizando. Cara, manda uma indicação de outros podcasts que está funcionando com esse aplicativo, para a gente tentar na cara dura lá, olhar, fazer uma gambiarra lá, olhar como é que é o feed dos outros caras e entender o porquê que não tá funcionando, cara. Por favor, mande essa indicação pra gente aí. É extremamente importante nós sabermos, porque sua ligação é muito importante. Tá, aguarde na linha. Tá certo. Mais algum, Alex? Não, tô de boa, tô de boa. Sr. Thiago Moura, diga aí. E eu vou ler aqui o do senhor Michael Bege, não sei qual que é o... Tô bege com esse comentário. Tô bege. Que ele falou, tema completamente inesperado. Não imaginava nenhum podcast da esfera de influência do Melhores do Mundo dedicar um episódio ao Círculo de Fogo, Pacific Rim, e ou Robôs Gigantes versus Monstros Gigantes. O filme aparenta ser bacana por reverenciar seriados japoneses de monstros e a literatura de horror e ficção de H.P. Lovecraft, com criaturas colossais extradimensionais. Então, cara, o que eu queria falar desse comentário é que eu não sei como é que o Michael descobriu que a gente realmente é da esfera de influência do Melhores do Mundo, cara. A gente gosta muito desse grupo de comédia e nós somos muito fãs de Hermanoteu na Terra de Godá, cara. Realmente. Sim. Porra, invenção do futebol é do caralho, né, cara? E o Joseph Klimber, cara. O Joseph Klimber, então, clássico, fantástico. Né? Clássico. Mohamed e os terroristas, cara, muito bom. Os policiais. Pô, não vi essa ainda, cara. Mohamed, não vi essa, não. Ô, do Mohamed é muito bom, Alex. Tem que ver agora. A melhor coisa do Melhor do Mundo é Micalatea. Ô, saudades. Cara, procurem aí os melhores no mundo aí no seu YouTube, aí os vídeos do grupo de comédia. Realmente eles nos influenciam bastante. Estão de parabéns. Eu sempre falo pro Alex, querido, não tem cavalo. O engraçado é que o fã número um do Modeste, o Javali Juvenil, ele estourou absorvente que com o Michael Bag, sei lá, caralho. Que ele falou o negócio do Lovecraft, criaturas extradimensionais, né? Aí ele, um filme com apelo massa velho que nem esse, e você tá querendo demais essas especificações de intelectual. Escolhambou o comentário do cara. Cara, mas HP Lovecraft não tem que ser intelectual ou de avalia juvenil. Qualquer um pode ler Lovecraft e saber que tem influência, porra. Criaturas das profundezas, caralho. Vamos ver outros comentários aqui, o que sobrou pra mim. Até um do Felipe Silveira aqui, cara, que ele fala que Vermes Malditos é um dos filmes que eu mais vi na minha curta vida. Os dois. É muito legal, mas não tem robô nenhum. Felipe, deixa de ser burro. A gente falou de filmes com robôs e monstros, filmes só com robôs e filmes só com monstros. Ninguém falou que tinha robô nesse filme, falou? Eu acho que não. Acho que você tá falando merda. Mas é isso. O Stuart fez um comentário gigantesco aqui falando de trocentos assuntos, falando bastante sobre Pacific Rim. Ele lembrou de um desenho, dos quadrinhos, na verdade. Tinha um desenho também, ou tinha um desenho, depois ele viu que tinha os quadrinhos, que é o Big Guy and Rusty. Mandou aqui um vídeo. Pois é, cara, eu também, quando eu vi isso aí, eu me lembrei que a gente realmente também não falou do Big Guy and Rusty, que é a criação do Frank Miller, né? Sim, sim. Mas não era desenhado pelo Frank Miller, né? Era desenhado por outro cara, não é isso? É, não era desenhado por outro cara, e até teve uma animação também, que chegou até a passar aqui na Globo, mas não era desenhado por ele, é só criado. E era bem legal, até. Falou que o Rusty lembrava o Astro Boy e tal, com certeza foi uma homenagem, né? Falou bastante aqui, falou do Rampage, que era um jogo de monstros destruindo a cidade e tal, mas o mais legal de tudo, cara, é que depois ele recomendou novamente, outra vez, e falou assim, eu também construo robôs, não gigante, mas a gente tem que começar por algum lugar, né? Aí mandou um link do Flickr dele com as fotos dos robôs que ele constrói, cara, muito massa aqui, cara. Aí você vê várias etapas aqui da construção de vários robôs aqui, muito legal mesmo, cara. Manda um vídeo aí deles funcionando, porra, senão fica parecendo que é só Lego essa porra, que você tá montando bonitinho. Quero ver funcionando a bagaça, caralho. De preferência quebrando outros robôs na porrada. Isso, guerra de robôs, aí sim, aí é nota mil. Ah, muito legal as fotos aqui, cara. Muito, muito maneiro, Stuart. Parabéns. Acho que temos aí comentários do Twitter, não é isso, Marcelo? Dois comentários, na verdade, um comentário sobre esse podcast e outro sobre o anterior, que eu achei interessante de ressaltar. Mas sobre esse podcast de robôs gigantes, monstros, doninhas e afins, teve um comentário do Thiago Fonseca, que ele colocou dizendo que eu, Marcelo Soares, matei ele de vergonha com a sinopse de The End of Evangelion. Eu concordo, depois eu fui atrás e vi que a sinopse tava toda enrolada. A referência aí fica, né, porque o filme é bem interessante, então acho bom ainda de ser visto também, e tem robôs gigantes. E o outro comentário do Twitter que eu retirei é do Kio Caio César, que ele na verdade tá comentando o podcast anterior, o 150, mas eu achei interessante colocar porque ele botou Oscar de ator com adjuvante para o Sidney Guzmão pela participação no Areva 150. Hilário. E eu concordo com ele, e o Sidney no podcast de hoje falou com a gente também, né, vocês já ouviram tudo, que ele até comentou que as próprias filhas dele também acharam que ele tava falando sério, de tão boa a atuação que ele fez. Foi muito massa a participação. Todo mundo que participou do Sidão foi muito especial também. E é isso. Rapaz, alguns recadinhos rápidos. Twitter, @wharevaar. Não é isso, Marcelo? Com dois As, não se esqueça. Siga-nos no Facebook, que o Marcelo disse que vai ter uma coisa incrível quando a gente chegar a 1000 seguidores lá. Não é isso, Marcelo? É, com certeza. Vai ter uma coisa surpreendente. Uma coisa nunca imaginada na história desse país. Vai demorar, pelo visto, porque tá ruim de chegar em 1000. Vai ter, então, a gente vai ficar nessa surpresa por muito tempo, pelo visto, né? A promoção para ganhar as camisas do As Baratas, vocês que são preguiçosos e não estão mandando uma resposta pra gente, temos muito poucas respostas. Então, olha só, vai acabar, vamos gastar. É a última semana e já era. Depois reclama que não ganha nada, tem nada, né? Nossas promoções, 100% de entrega dos seus prêmios, tá? Ninguém nunca reclamou, quer dizer, já, mas a gente pagou depois. Então mandem lá, participem lá. Vou botar de novo aí no podcast as instruções para participar, concorrer a uma dessas três camisas do As Baratas, certo? Mais alguma coisa, senhores? Queria deixar um comentário, sim, ia me esquecendo. Essa semana do dia 20 ao dia 24, mais conhecido como semana que vem, eu vou estar em São Paulo, tá lá na USP, na Escola de Comunicação e Artes, que vai ter a segunda jornada internacional de quadrinhos, né? Que é um evento mais acadêmico e tal, teóricos mais sobre quadrinhos e tal, os estudos, mas pra quem gosta dessa área de discussão, vai ter lançamento de livro, vai ter palestra, exibição de trabalhos, eu vou estar apresentando um trabalho lá, e se alguém quiser, tiver pela USP, alguém quiser ir por lá, dar um olá e alguma coisa, estarei por lá nesses dias, aí em São Paulo, no frio de 16, 17 graus, pelo que eu já soube. Berrem o Areva no ouvido do nosso editor lá, Marcela Soares. Aproveitar para falar rapidinho aqui, fazer um jabá inteiramente de grátis de alguns projetos do Catarse aí que estão rolando. Ícones dos Quadrinhos, um livro muito legal com ilustrações de uma porrada de desenhistas incríveis, interpretando vários personagens, muito legal. Esse já está até alcançada a meta, então vai sair o livro realmente, mas tá rolando ainda aí, o pessoal que tiver interesse, tá nos últimos dias, você marcou bobeira e não garantiu o seu, vale a pena ir lá. Mais umzinho aqui, o Terapia Volume 1, com desenhos do Mario Kahl, escrito pelo Rob Gordon e Mariana Curses, é uma HQ bem legal, que tem lá no Petisco, que já teve a coletânea de histórias do Petisco, né, financiada, e agora é uma webcomic, então você pode ir lá no site e ler, e ele agora tá aqui no Catarse, com o primeiro volume, e pra ser publicado impresso. Muito legal, recomendo, já li a HQ, é muito boa, também estou participando, recomendo a participação lá. Esse ainda tem bastante dias ainda para o pessoal participar, mas está alcançando, está lutando ainda para alcançar a meta, então eu realmente recomendo o pessoal conhecer essa HQ e participar. Marcelo tem um grande projeto aí pra falar, né, Marcelo? Na verdade, assim, você falando aí, eu me lembrei de um outro projeto que eu achei interessante. Agora não vou saber lembrar agora quanto tempo ele ainda tem pra de vigência, mas eu sei que ainda tem muito, que é a Liga, né, com o Rob Reis, tá? Ele desenha. Isso, outro, realmente, eu falhei, esse também é outro também. Muito bom. A Liga eu achei bem interessante. Eu estou fazendo campanha porque eu contribuí, então quero que ele saia, né? Então, para poder receber meu prêmio. Não, mas vai atingir. Eu também estou contribuindo com esse. E vai atingir com certeza. Vale a pena. Outro que eu queria citar aqui é um trabalho muito importante, relevante, interessante, assim, para a história cultural e fonográfica brasileira, que é a Experiência Popozuda. Que tem post, até já que eu fiz no Areva, sobre essa grande obra, que é falando sobre vida, carreira e a música. A importância de Valesca Popozuda, e está lá, vou deixar o link aí no post para vocês verem e saberem do que se trata e contribuir se quiserem. Legal, hein? Vocês querem apoiar essa porra, então vocês apoiem a Popozuda. Vocês não vão botar a mão no popozão dela por causa disso, tá? Só um aviso, tá? Não é pra esse projeto. Mas é isso. Então, espero que vocês tenham curtido o podcast e, mais uma vez, até o próximo podcast e whatever! Tô vendo aqui o vídeo do Ahmed, o terrorista morto, sabe? The Dead Terrorist. Muito bom, cara. Uhum. Já tinha visto, mas ver de novo é muito bom, cara. Esse negócio da... Eu tô revendo do Mohammed, dos Melhores do Mundo, que eu falei pra você. Então, é o quarto link aqui, né? Aí eu caí na tentação de ver de novo aqui. I kill you. É muito bom, cara. Muito bom. E aí, o Porta dos Fundos, vocês acham que estão decaindo? Qual é que é? Também tá bom. Nunca foi bom? Que isso? Tô maluco? Ah, bom, o cara gosta de ver o Silva e falou aquele Porta dos Fundos. Nunca foi bom, os caras... Os caras nunca foi bom, mano. A maioria dos caras assim, pinto, pinto, bunda, bunda, cu, pinto, bunda, pinto, pinto, cu, tá falando, cu, bunda, cara. Bunda. É assim também, não. Exagerado. Você tá vendo que cara. Porra, menino, é um cara que eu respeito, bicho. Como é que uma coisa dessa, velho? Os caras nunca foram bons. Bons nunca foram. Deixa o cara. O cara tem a opinião dele, cara. Eu também não concordo. Deixa a opinião de merda dele, caralho. Para de criticar o idiota, porra. É porque o Romelinho tá precisando de ir no Spoleto. É, ele se ofendeu com a rola. Ele não, vai no Spoleto, ele pede palmito. Que palmito? Não, tem vídeos legais, assim, puta, do aniversário que os caras não... Qual que é bom? Fala qual que é bom, então. Quem que é bom, o Romelinho? Fala aí. Qual é que é? O do Felipe Neto é bom, é isso? Do Porta dos Fundos, por exemplo. Tem vídeos que são geniais. Não, você falou que os caras são merda. Quem que é bom? É. Vai, fala. Cara, eu tenho graça ou não, eu acho ele genial. Só do teu amigo da Pinha, isso? Do Mapinha. Isso. Não, esse cara eu acho ele genial. Genial. Cauê Moura. Gênio. Sabe a tabuada do Porto? Quem mais tá fazendo? Eu não ando assistindo nada no YouTube. Cara, tem um cara novo. Tem um cara novo. O Animal que Voa. Esse cara é genial também. O Animal que Voa que é bom. Tem um cara novo também, o Rafinha Baixo lá, ele tá. O Rank Lobo, esse cara também é muito bom. Tá bom, deixa eu ler aqui então o comentário. Cláudio. O projeto da Chris Peter, né? Chris Peter, troquei o nome de novo. Tá rolando? Pô, eu falo as porras sem saber se tá rolando ainda. Eu sou um idiota, né? Pode falar a verdade. Eu concordo, realmente. Um negócio chamado pesquisa prévia. É, não. Puta que pariu. Mais um aqui, o Terapia Volume. Que porra de barulho é esse? No meu tempo será punheta. De novo. Mais um aqui, o Terapia Volume 1, rapaz. Do. Eu sou um idiota. Caralho. É o sono, cara. Eu esqueci o nome do cara. É o cara que fez o PIS. Mais umzinho aqui, o Terapia Volume 1, desenhado pelo Mario Call. Mario Call é uma vaca? Não, é Cal. Volta de novo. É uma chamada. Caralho, que merda. Ele tá de rosca. Mario Call. Cal. Call. Idiota. De novo. Mais umzinho aqui, o Terapia Volume 1, desenhado pelo Mario Call e com o roteiro do Rob Gordon. Puta que pariu, por que eu vi a tela? Agora subiu o nome no ar. De novo, pela terceira e última vez. Milésima e última vez, vamos lá. Caralho. Diga, Marcelo, o que você ia falar. Não, só ia dizer que você ia perder o trio criador do Sem Balas. Vai estar no FIC também. Pois é. Sim, vai ter o Galvão Jones, vai ter uma galera, Jorge, cara. Jorge Pérez, cara. Só de ter o Jorge Pérez, cara. Eu comecei lendo quadrinhos com os Novos Titãs do Pérez e do Marv Wolfman. E pra quem gosta de coisas fora do mundo dos super-heróis, vai ter Ivo Milazzo, cara. Caraca. Desenhista do Ken Parker, cara. Vocês querem me sacanear, para com isso. Vamos pro outro assunto. Mas vamos botar. Vamos voltar para a MSP aí, se quer falar. Vamos lá, vai. Podcast Suareva foi editado pelo Mais Que Soares, Produções Midiáticas.